Tá no ar mais um Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento da Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos! Pinto Amigo Santista hoje, que vergonha! Olha isso. O Pinto Amigo Santista! Que isso, que é Pinto Amigo! Jamais não é amigo, isso. É por enquanto colega de trabalho. Eu que tô falando, né? Eu sei, agora daqui a pouco você vai dar a volta e sentar no colo do baixinho lá. Tudo que eu falo, cheio de champanhe, cheio de merda. Vamos parar com isso, que a gente sabe que a atração do Portuga é pelos bagos do Dodô. Opa! Isso, Chinha! Me defenda aí, pô! Não, mas você. Me defenda aí, não. Vocês vão me defender mais aqui. A briga é boa. Olha, não. Seus vagabundos. O cara já foi pro Corinthians, foi pro Atlético, agora ele tá no São Paulo. É, vamos ver. E vou falar mais. Ontem eu disse aqui que o tribunal era flamenguista. Mentira. O tribunal é ruim pra todo lado. Quem faz acordo pra mim, acordecos na madrugada, tá errado. Foi na madrugada. A coisa é transparente. Foi na calada da noite, ninguém esperava. Era 8h30. Acordo que a gente tá errado. O Petros, que fez a punição diminuir. O Flamengo, que não puniu o Sheik. Agora o Dudu também tá errado. O tribunal, o problema não é o time. O problema é o tribunal. Tá bom, 4 esses jogos. Caras aí. Esses acordos. Ó, é o seguinte. Quem quiser meter a mão na fuça do árbitro... Ah, liberou! Pode bater! Não quero saber se ele cuspiu, se ele empurrou, se ele xingou a mãe dele de cadeira. Pode fazer o que ele quiser, agora eu vou te falar um detalhe. Se fosse o Corinthians que tivesse feito um acordo. Aí lá vem ele, ó. Fala isso aí. Pronto. Tá sendo um time rico pra fazer. Olha, pera só um minuto. Vocês estão falando do assunto do Dudu, então vamos lá. Não todos, o tribunal, tô falando. Vocês estão falando... Vocês estão falando do assunto do Dudu. Não, imagina. Primeiro que eu sempre achei... que o Dudu deveria ter pegado uma pena, não de 120 dias, acho muito. Ele deveria ser cumprido no Campeonato Paulista, é o meu ponto de vista. Mas 120, quero dizer assim, se abriu-se um precedente para um jogador chamado Petros, que jogava pelo Corinthians, para 6 jogos, o Dudu também tem que pegar a mesma coisa, é o meu ponto de vista. Flamengo não pode um cara pegar uma coisa e outro pegar outra coisa, desculpa. Se abriu o precedente, não foi pro Palmeiras. Abriu o precedente muito antes pra muitos outros. Isso, mas é verdade. Com relação então, a... então, então, então vamos falar a coisa como é que é. Por isso que eu tô acusando o tribunal. Então, legal, quando se abre uma exceção, tipo, velho, você tem que abrir pra todo mundo. Se descambou, descambou. Então não é as suas coisas. Não, mas com relação ao Dudu, eu já vou chegar no caso do Dudu. Mas com relação ao caso do Petros, eu volto a falar aqui o que foi alegado na época. No caso Petros, a bola tá em jogo, ainda questiona. Ah, precisa saber. De novo. Gente, é o que acontece. Porra, não é de novo, é informação. Aí isso é a sua interpretação. Não é interpretação, mano. É o que foi alegado. Não, é o que foi dito no tribunal. É o que foi dito no tribunal. Primeiro, o Petros, ele foi desqualificado do artigo. E ontem o Dudu também foi desqualificado com um acordo. Não foi. Não foi. Não, mas não foi desqualificado porque ele não foi julgado. Mas foi com um acordo. Mas é diferente. Tem um acordo desqualificado nada. O desqualificado você consegue quando existe um julgamento e você consegue reverter o artigo que você foi enquadrado. Isso é uma desqualificação. O Petros, ele foi julgado e o advogado do Corinthians apresentou provas ali e elementos para que houvesse essa desqualificação. Se está certo, se está errado, houve a desqualificação do artigo agressão. Ele foi julgado no artigo ato hostil, que você pega aí a punição por jogos. Se é certo ou errado, tá certo? Conseguiram essa desqualificação, a bola tava em jogo, o Petros esbarrou no árbitro, de maneira intencional ou não, julguem da forma como vocês preferirem, mas é diferente do caso do Dudu. Não é, aqui não tem clubismo, eu vou analisar de forma imparcial. Aqui também não tem clubismo. No caso do Petros, o Petros, ele não teve ali, primeiro, um cartão vermelho mostrado pra ele na hora. Não teve o nome dele inscrito na súmula ali como agressão. Calma, gente, calma. Não é que esse papo não teve o nome relatado na súmula no dia do jogo. O árbitro foi lá e fez uma inclusão na súmula. O dia depois que a mídia começou a vomitar um monte de bobagens no ar. Tá certo? O árbitro foi lá e colocou ele. Mas você tá omitindo, mano? Que é a essência das coisas. Não tô omitindo. Agressão. Volto a falar aqui. No caso do Petros, eu particularmente... não acho que foi agressão. Eu qualificaria como ato hostil. Agora vamos pro caso do Dudu. No caso do Dudu, eu particularmente, diante do fato que foi feito, Eu não qualificaria como agressão. O Dudu, se ele quisesse ter agredido o árbitro, ele teria agredido. Se ele quisesse, por exemplo, dado um pontapé no árbitro, ele teria dado. Se ele quisesse ter dado um murro na boca do árbitro, ele teria dado, porque o árbitro estava de costas. No caso do Dudu, ele faz ali uma menção de empurrão. Podem qualificar isso como agressão. Eu, particularmente, não acho. Acho que ele merece ser punido. Primeiro, porque ele tinha sido expulso, estava todo enraivecido ali, tá certo? Tava todo pitizem, para usar o português claro, estava todo chiliquento. E foi fazer aquilo com o árbitro. Porque ele merece agressão pelo fato que ele fez aquilo? Ele merece, mas eu acho que 180 dias pelo ato em si, eu acho que é demasiado. Eu acho que é muito severo. Eu acho que ele poderia ser, talvez, julgado, Sombra, e aí eu vou entrar no quesito, o artigo que ele foi julgado, agressão. Eu acho que pode haver, talvez, ali uma emenda, colocando uma atitude como essa do Dudu, que não foi de potencial ofensivo elevado. Talvez de 4 a 6 jogos. De 4 a 6 jogos tá de bom tamanho. Vai, pula, vai pro Palmeiras aí. Só um minuto. Com todo o respeito que eu tenho pelo Mano, sou amigo do Mano e tenho orgulho de dizer isso. Obrigado. E quando eu pergunto pra mim sobre o Mano, eu falo assim, puta cara, sensacional. Obrigado. Tudo aquilo que a gente prega de podre nesse país, que a gente fala que as leis, que tudo aquilo que a gente fala aqui durante o Estádio 97, que as leis foram feitas com um monte de subterfúgios para que as pessoas elas escapem ilesas. Tudo que a gente, desde que existe o Estádio 97, que a gente fica falando aqui, lei foi feita, cheia de brecha para as pessoas escaparem, é o discurso do Mano. Não, pelo contrário, 6 jogos é uma punição. Não, tudo peraí, que peraí, 6 jogos não é punição? Não, pera só um minutinho, Mano, você falou um monte. Eu só quero dizer o seguinte, ele aqui vomitou um monte de brechas na lei. Por que brechas potencial na lei? Disso, potencial daquilo, porque tava em bola rolando ou não tava em bola rolando. Gente, agressão é agressão. Se eu tava de costas, se eu tava de frente, se a bola tava parada, se a bola tava rolando, agressão é agressão. Vamos parar, gente, vamos parar com isso. Esse discurso do Mano pode mas ser... Mas agressão Mano... tem vários... Mas peraí, tem várias escalas de agressão. Você acha que... Peraí, você acha que o empurrão do Dudu pode ser encarado como uma agressão pro cara pegar 6 meses de gancho? Sim, sim. É, volto a falar aqui. Eu já falei isso pra ele, mano, adianta. Não, a questão não é essa, mano, gente. A questão sombrar, eu não tô falando pra não ser punido. Você parece aqueles caras... Você parece aqueles advogados tentando defender empreiteira. Não. Vocês não podem deturpar o que eu disse aqui. Vocês não podem deturpar o que eu disse aqui. Eu falei, o Dudu merece ser punido pelo ato que ele cometeu? Merece. Mas eu entendo, Sombra, que agressão é um termo muito pesado para aquilo que o Dudu fez. Eu acho que aquele empurrão que ele deu nas costas do árbitro, tudo bem, ele tá errado. Não tô passando a mão na cabeça do Dudu. Eu acho que ele errou. Eu acho que ele foi infeliz em ter feito o que ele fez. Ponto. Mas eu acho que poderiam, não no caso do Dudu em si, Sombra, criar agora um artigo para tentar inocentar o cara. Não. Mas eu acho que esse artigo poderia ser revisto, por exemplo... É, quando você dá um empurrão no árbitro da forma como o Dudu deu, que o Sereta praticamente nem se mexe. O cara nem se mexe. Eu acho que naquele lance, Sombra, poderia ser talvez uma suspensão para o jogador de 4 a 6 jogos. Cria-se talvez uma emenda dentro desse artigo aí que o Dudu foi julgado, para que você desqualifique esse potencial ofensivo que estão falando que o cara cometeu. Eu particularmente acho que o árbitro tem que ser respeitado dentro de campo, tem que ser respeitado. O Dudu, ele foi infeliz em ter cometido aquele lance? Foi infeliz. Não tô falando pra passar a mão na cabeça do jogador e que ele saia ileso. Mas, por exemplo, eu acho que 6 jogos pro Dudu já tá de bom tamanho. Eu acho que 6 meses, Sombra, é demais. Eu quero falar 30 segundos que eu não sou, eu não vou defender o Mano. Eu já dei minha opinião. Eu já dei a minha também pro Mano. Eu concordo plenamente, 100% com o Sombra. 100%. Mas eu respeito a opinião de vocês. Mas eu também tô respeitando. Eu tô falando que eu concordo 100%. Depois, a gente fica aqui reclamando que a arbitragem é interpretativa pra isso, pra aquilo, e faz a mesma coisa. A lei diz o quê? Empurrão é considerado agressão? Sim. Então acabou. Ele pegou a pena mínima. Não importa se foi um empurrão leve ou um empurrão bruto. Ele pegou a pena mínima. A pena mínima era quanto? 6 meses? 6 meses. Acabou. Eu acho que a discussão é tudo em giro. A discussão teria que ser outra. A discussão teria que ser a maneira como foi colocada essa pena para o camarada. Um pegou a mesma quantidade de jogos sendo julgado. E o outro pegou a mesma quantidade com um acordo. Agora, porra, por que acordo? O Ronaldinho chamou aquela vez jogador de ladrão. Sim. O juiz de ladrão. Sim. Não aconteceu nada porque os caras falaram que a linguagem do futebol. Mas é a linguagem do futebol. É. O único que foi punido foi o Serginho, ficou um ano fora. Serginho, 1971. O único que foi punido. Se virou, ó. Se virou. Não, peraí, ó. Se virou um fazendeiro de média. Peraí, peraí. Legalize, legalize. O senhor quer todo legalize? Legalize do quê? O senhor que fala, ah, o futebol tá chato. Quando um jogador sai de campo falando, esse árbitro é uma merda. Legalize já. Viu? Quando o jogador sai de campo falando, esse árbitro é uma merda, ou então o Sheik chega lá e fala, a CBF é uma vergonha, eu acho que o Sheik tem total razão em poder emitir a opinião dele. Se ele quiser falar que a CBF é uma vergonha, ele tem esse direito. Por que não? Se ele quiser chegar no ar e falar, o governo é uma vergonha, o governo vai me punir? Você tá deturpando o que eu falei. Primeiro que esse negócio, você falou que eu reclamo que o futebol tá chato. Futebol tá chato. Quando fala, você dá piti? Não, eu não tô. Aí você fala que eu sou hipócrita e quero fazer média. Eu não tô dando piti. Não, pelo contrário, tenho a minha opinião. Eu não tô dando piti. O cara, o Sheik falar que a CBF é uma vergonha, eu não tô falando que ele falou isso. Agora, mas ele falou e pegou 4 jogos. O Sheik chegar pro juiz e falar, você é uma merda, você é um merda, não pode. Desculpa, não pode. Não pode. Uma coisa, eu não tô falando que futebol tá politicamente. Eu reclamo futebol chato. Eu sou a favor da brincadeira, da tiração de sala, de tirar a camisa, de jogador dar uma entrevista polêmica. Isso é uma coisa. Agora, ele deu uma entrevista polêmica. Agora... Não, mas ele xingou o cara. Agora, publicamente. Prova disso que ele sabia que ele estava errado. Se ele não tivesse errado, ele não tinha pego o telefone e ligado pro juiz e falar, olha, eu errei. Agora eu gostaria de destacar. Se ele pediu desculpa, é porque ele errou. Agora eu gostaria de destacar um ponto em que o Domênico tem toda a razão. A partir do momento que numa agressão igual. Gente, eu não vou debater agora o Mano, acho que não é, mas pra mim é tudo igual, tá? Claro, mas você tá de média. É agressão, cara. Gente, eu não vou entrar nesse mérito. O Mano já deu a opinião dele. Pra mim, é a opinião de cada um. É a opinião de cada um. Então, eu acho que o Domênico tem toda a razão. Abriu-se uma jurisprudência. Se um. Pau que bati com o Bate Francisco. Exato. É isso aí. Se um agrediu. Só isso. Só isso que eu tô dizendo. E passou. Passa o outro também. E os que virão também. Você, jogador que tá aí. Quiser sentar a mão. Ficou meio puto com o árbitro. Senta a mão nele. Pegou. Senta a mão, senta o pé. Depois o pior que vai pode acontecer é você tomar 4 jogos. Vai ter precedente também. Senta, depois nós vemos. Porque assim, e não bate forte não, porque se machucar você pode pegar mais jogos. Bate assim, mais ou menos. Porque... E não, presta atenção. Espera a bola. Espera a bola andar. Porque conforme a interpretação, se a bola estiver em jogo, aí você ainda pode dizer, dá aquela agredida. Você só trombou, viu? Ué, o Guerreiro ele foi punido também? Naquele encontrão, você lembra daquele lance do Guerreiro? Você lembra daquele lance? Ele foi punido, mano? Eu tô te perguntando, foi punido. Mas ali ele não foi punido. Culpa. Mas é que tá. Ali foi lance de jogo, é por causa dessa imbecilidade que estão falando da mídia. O Guerreiro, ele foi punido. Ele tá olhando pro alto. Não, eu concordo. A bola tá vindo na direção dele. O árbitro vem na direção do Guerreiro, ele tromba com mas o árbitro. Mas o Guerreiro foi punido. Foi mal colocação do árbitro. Ele disse que foi punido, é o árbitro. E ele foi punido. Mas o do Pérez é diferente, mano. Ele foi punido. O do Pérez é deixar só uma coisa esclarecida, porque tem muitos ouvintes que interpretam do outro lado, né? Eles já vão pro lado do que tá acontecendo no Brasil. De roubalheiras, essas coisas, estão me falando um monte de bobrinha aqui que não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é futebol, gente, vocês estão loucos. O cara faz acordo. Não, porque o cara mandou uma mensagem aqui, um trouxa. Sempre tem alguém que desvirtua. Porra, velho, é brincadeira. Alguém que não entende. E eu, que quer dizer então que se abriu o precedente que outros políticos possam fazer a mesma coisa que fez com um mensalão. Gente, vocês estão ficando tudo louco. Não tem nada a ver. Uma coisa é futebol. Uma coisa é o cara agredir uma pessoa, outra coisa é o cara roubar de uma população que está carente, população que está sofrendo, população que está morrendo. É diferente. Vocês estão totalmente malucos, desculpa. Eu não vou ler esse tipo de coisa. Eu hoje nem entro no Twitter mais. Pronto. Tá bom. Pra não dar bloco em 500 boçais. Não fala assim do Mano. É verdade. Vai, seu Bento. Vamos continuar. Lá, fala de Domérico. Nós aí. Vamos nem vou olhar. Mim, não adianta sim nem mandar pra mim que não vou ler. Ô, Domérico, mas vamos falar aqui não do futebol. Eu vou me poupar de ler coisas assim. Desculpa, é não dá. Relaxa. Não, relaxa, daqui a pouco tem jogo. Eu espero que a bolinha, né? E vou só falar uma coisa: sou totalmente a favor de que se tivesse uma punição muito pesada. Severa. Eu acho que 120 dias é muita coisa, mas acho que uns 90 dias tá de bom tamanho. 120, 180. É, isso que seja. Acho que 90 era um bom coisa, mas tinha que ser dado desde o início. E não dá pra um e dá pro outro uma outra coisa. Foi a mesma coisa, desculpa, é o meu ponto de vista. Mas vai, fala do Palmeiras. Olá, Domérico. O Palmeiras é muito desfarcado daqui a pouquinho, às 19h30, antes lá em Inter. Vamos lá, mas o Marcelo gostaria Oliveira já confirmou. De saber como montaremos a equipe. Já montou, hoje. Tá aqui, ó. Diga lá o que eu fiz. Vamos você lá. Fez o seguinte. Hoje nós estamos bem desfalcados, hein, seu Bento? Tá, não é fácil, não, hein? Isso é difícil. Já jogar com o Inter já não é fácil, não é fácil, imagina mas hoje. Mas o Inter é a asa negra de vocês. Eu acho que o empate hoje é legal pra nós. Hoje o empate é legal. Sem vencer lá. Quanto? 18 anos. É, 18? Zica, velho. 18 anos sem vencer. Vai ter uma zica lá, viu, mano? Não tem jeito. Fernando Praz. A gente passa de fase pra vocês, a gente vai lá e ganha. Pega o Inter lá e passa o bando. Opa! Você parece opa. Que é o irmão mais velho que fala pro irmão menor. É o Grêmio, né? Posso passar de fase? De vez em quando enrosca, mas o Inter não. Posso passar mas de fase? O Grêmio não. Nós temos o Grêmio Inter, não. Inter, Atlético Mineiro e Cruzeiro, velho. Põe na lista aí. De vez em quando acontece uma fatalidade. Vamos lá. Vai. João Pedro. Quando a gente passa o carro, velho. João Pedro vai substituir o nosso Lucas, que vinha muito bem. Leandro Almeida. Eu prefiro, se eu tivesse que falar, eu colocaria o Jackson. Também. Victor Hugo. Tá bem. E Egídio. Tá bem. Tá bom. Ele veio bem, caiu. É, mas tá aí. E agora vamos ver o que vai acontecer. Aí temos aqui, o Amaral. O Amaral. Vai. Thiago Santos. Né? É novo, não dá pra falar. Chegou a um, dois jogos, aí não dá pra falar. Zé Roberto. Esse dispensa comentários. É impressionante como esse cara, com 41, né? É. Joga como se fosse um moleque. Ele é brincadeira. E o Alione. Brincadeira. Alione. Ele tava bem, teve uma contusão muito séria e voltou, né? Tá. Vamos ver. E na frente. Mas era bom jogador. Hoje é Rafael Marques. E Alexandre? Exatamente. Ah, eu sabia. E era bom ataque. E treinador, professor Marcelo. Mesmo sendo um time que é praticamente. Acho que com 6 desfalques nesse jogo, nesse time. É um time bem competitivo, viu? É bom time esse aí. Mas não tem entrosamento nenhum, né? Tá todo mundo jogando. Vamos lá. Precisa ver o Inter, né? Se o Inter vem completinho, já se fixa. Vem não, o Inter não vem. Quem vai é o Palmeiras. Sim, já vem pro jogo. Então, eu acho que o Inter. Eu não lembro. Você lembra do Aaron Winter? Era bom lateral direito. Na classificação, o Inter tem alguma chance? Tem, né? Holanda. O Inter tá em 31 pontos, 11º lugar. Não, o Inter não... Ele pode chegar a 34. Tá no rosco fosco. Nem Libertadores. O Inter, na verdade, ele briga pra fazer uma campanha melhor. Mas o São Paulo tem 38. Duvido. É o quarto, tá? O Inter, ele está com 31. Nos 4 é muito? Então, mas pera só um minuto. São quantos pontos? Se ele ganhar, aí tem que perder São Paulo, Atlético, Flamengo. Ele tá nessa bola aí. O Santos empatar, esse time tem que empatar, não pode aposto ganhar. Aposta o que você quiser. O Inter não vai. O que acontece, Chombra, que o Inter tem time bom, né? Eu acho que o Inter vai atrapalhar muita gente. O Inter pode ter time bom, mas não tem futebol bom. É, o time tá mal entrosado. O Argel não sei. Tá mal entrosado o time. Bom, é isso aí, Sobretudo. Eu espero que o Palmeiras traga pontos. Beleza. Ou um ou três. E vai ter Tengol, hein? Vai ter Tengol? 30 minutos. Que horas é o jogo do Porto? 7:30. 7:30. Ih, o Américo não gosta desse Tengol aí. Não gosta. O Américo fica nervoso. Não gosta. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Acer construindo com valor. Eliar, muito além da partida. O Estádio 97 também te convida a ligar. E se você disser só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. E tem outra frase também da camisinha Ola, né? Opa, é isso aí, Sombra. Ouvinte que ligar aqui no Estádio 97 e disser o seguinte: Ola, de balada Never Ends. Ou então, Ola, viva a pegação. O cara ganha um kit muito louco da Ola, tá bom? Top. Da hora. Adoro, hein? Ah, Coringão, velho. Vamos falar do time que não tem polêmica. Quase nada. Só vou pedir pra ti o alerta que vão errar na fase final. Vão errar contra o Corinthians. Possivelmente, mas eu não choro, não, velho. Porque eu sei que o nível da arbitragem tá muito ruim. E o Corinthians joga contra tudo e contra mas tudo. Mas o Tite tá na dele, né, mano? Ele já jogou a pedra antes. Antes ele já jogou a pedra. Lógico. Pra se blindar, ele já cantou a bola, né? Mas ó, não tem problema, mano. Não. Aqui não tem STJD, aqui não tem acordo. Mas aqui não tem. Aqui não tem juiz. Aqui não tem nada. Só tem juiz ajudando o time. Aqui não tem polêmica, não, patrão. Não, só o juiz que ajudado. Os árbitros têm ajudado e prejudicado todos os clubes brasileiros. Eu vi aqui. Tá? Me resta a escalação do Corinthians. Então resta mimimi. O senhor que tá chorando aqui, falando de Supremo Tribunal. O time é líder. Não, você que começou, eu tô quieto. Eu não falei nada. Não falou nada. Ele começou como, Sombra? Eu passei informação. Falando que aqui não tem Supremo, que porra é essa? Mas eu falei, aqui não tem nada. Acho que tem aqui o Pérez, pegou mesmo como não tem o Supremo. O Corinthians navega por águas calmas. Eu sei, O time do Corinthians navega por águas calmas. pode ficar turbulento. Não, pode nada, velho. O time do Corinthians é aquele navio bonito, aquele navio grandão. Por enquanto, o Titanic era caiu, bonito. Era grandão. Era o maior já feito. O Corinthians é um bote. Aquele italiano. É um bote. É sempre no bote, aquele viu, italiano também era bote. Bote é o que carrega o teu traseiro. Isso é um bote. Não é possível. Não cabe. Segue o jogo, sem falar aqui, ó. Corinthians hoje, né? Vamos à escalação do Corinthians, mano. Todo mundo já sabe, mas vamos repetir aqui. Ah, não sabe, cheio de desfalques. Como não sabe? O time do Corinthians tá na pedra, velho. Então vamos, tá na pedra aqui, já ó. Tá lá, tá cravado, mano. Cássio, tá lá, vai pro gol. Lateral direita vem Edilson. Sim. A zaga Felipe, Edu Dracena e o Guilherme Arana. Meu campo vem com o Harf, Jadson, Marcial e Renato Harf. Augusto. Harf. Eu não sei porque a mídia coloca dessa forma. Ralf, Jadson, Marcial e Renato Augusto. É invertido. É Ralf, Marcial, Renato Augusto e Jadson. Eu tô colocando por ordem de camisa. Então, mas eu não sei porque que a mídia coloca dessa forma. Quem joga ali junto com o Ralf do lado dele é o Marcial. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Altera sim. Não altera, não. E os meias do Corinthians são Jadson e Renato Augusto. E na frente, Malcom e Wagner Love. Que são bons pra caramba, falar a verdade, diga-se de passagem também. Mesmo desfalcado, é o suficiente pra ela meter uns três no Grêmio. Ei, oh, mano, sério? Verdade, lógico que você tá confiante mesmo. Não, não, o time do Corinthians, Portuga, se você parar pra analisar, contra números não há argumento. É um bom time, é o melhor. Tá. O Corinthians ele tem a melhor campanha dentro de casa, beira aí os 90% de aproveitamento, e fora de casa é o melhor visitante. O primeiro turno mostrou isso. A campanha do Corinthians é a melhor dentro de casa? Não é do São Paulo, não? Dentro de casa, o Corinthians, ué, o Corinthians é líder. Acho que ele só perdeu o Palmeiras, Sombra. Tô falando dentro de casa? Só perdeu dentro o Palmeiras. De casa, o Corinthians ele beira os 90% de aproveitamento. São Paulo tem empatou nenhuma? Não, chegou a empatar. Acho que sim. Mas o Corinthians aí dentro de casa, ele beira os 90%. Vê o aproveitamento do São Paulo dentro de casa. São Paulo dentro de casa é forte. O Corinthians também não, eu pego aqui já. Ele empatou com o Santos. O Corinthians empatou com o Santos, eu lembro. Hoje lembrou bem. Eu já vou trazer informação. Mas o Corinthians é sortudo, hein? Viu? O Grêmio tá voando, tem 5 desfalques. Ué, mas o Corinthians também tem. Não, tô falando, mas o Grêmio. Se você parar pra analisar, o Corinthians ele vem desfalcado hoje aí do Fagner, que é o lateral direito titular. Ele vem desfalcado do Gil, que é o melhor zagueiro do Cone Sul. O Corinthians vem desfalcado aí do Wendel, que é o lateral esquerdo, que lembra muito Roberto Carlos no como? Auge. Lembra o Roberto Carlos no auge? Sei. O Wendel lembra. Não, para. O Corinthians vem desfalcado do Bruno Henrique, do Elias e do Luciano. Ele tá sem o Zenon e o Marcelo também. O Corinthians vem desfalcado de 6 jogadores. Ô, mano, vou passar rapidinho aqui a escalação do Grêmio, então, que tá passa bem, aí. Tá bem. O Grêmio tá desfalcado também, tá. Ó, do Marcelo Groi, do Erazo. Tá desfalcado do Luan, tá desfalcado do Fernandinho e tá desfalcado do Maicon também. O Grêmio vai vir com o Thiago Galhardo, Pedro Jeromel, sim. Bressan Jeromel. E Marcelo Oliveira. Aí vem com o Edinho, Wallace, Juliano e Douglas. E na frente, Pedro Rocha e Bobô. Sim. Ô Bento, só vou passar a informação aqui. Valeu. Sombra, ó. Estatísticas do Corinthians como mandante. O Corinthians ele tem 10 vitórias em casa e uma derrota. Certo. O Corinthians não empatou nenhuma ainda no Campeonato Brasileiro. O empate com o Santos foi no Paulista. Eu vou trazer pra você agora as informações referentes ao São Paulo. São Paulo perdeu uma e empatou uma. Eu vou buscar aqui e já te falo. Então, mas ô Motinha, o Corinthians aí é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro. Eu sim, sei, mas eu tô falando, mas nessa tá hora certo. Que tá numa disputa direta, porque o Grêmio tá disputando. É muito bom pro Corinthians que o Grêmio tá voando e tem 5 desfalques. Importante mais pro Grêmio. O Grêmio perde muito mais do que o Corinthians. Mano, não é jogo pra 3x0, não. Eu entendo a sua autoconfiança, mas 3x0... Não, eu não disse vai. Que será 3x0. Eu falei, o Corinthians tem time suficiente pra... Você vai no jogo, mano? O Corinthians pode ser que poupe o Grêmio, tá certo? Um sacode aqui. É verdade. Mas o Corinthians tem time. Olha, mas é verdade. O Corinthians tem time. Por respeito ao adversário. O Vieira vai estar lá na arena, disse. Vieira vai? Diz ele que vai. Isso é um pé frio. Tava pedindo ingresso aí na internet. Eu vou passar agora aqui a informação, Sombra, com relação ao jogo. Acho que o Vieira tem coragem de ir lá. Sabe que tô vendo os videozinhos que o Ben já manda. O São Paulo como mandante, Sombra. O São Paulo ele tem 8 vitórias em casa, uma derrota e 3 empates. 3 empates. No brasileiro? 3 empates? Caramba, bicho, empatamos com o Havaí, eu lembro. O São Paulo tem... Perdeu pro Goiás e... Tem 3 empates. Acho que só perdeu pro Goiás, né? São Paulo? Não, empatou o Corinthians, porra. Não, e perder. Corinthians, empate, que isso não lembrava. Perder, acho que é só o Goiás. É verdade, esqueci. Ô, seu Bento, next station. Vamos falar agora de quem? Do clássico. Clássico? Pra você ver que não tem pra nós, né? O aproveitamento do Corinthians é fantástico. Outro bem, RG? Tô vendo aqui, empata não, Domínio. Parado. Empata não. É só vitória e de vez em quando uma derrotinha. Eu acho que é bacana. O Corinthians empatou porque o juiz permitiu. Azar. Vem, Gê. Também tá escalado aqui o Doriva, viu? Quem? Que é isso aí, novinha? Não. Legal. Vai, fala. Entendi. Novinha em chamas, né? Chegou aí? Fala. Vamos lá, a escalação do peixe aqui pro clássico. Presta atenção no peixe. Tão louco, pô. Aí, meu irmão, esse nome de filme aí demais. Novinha em chamas. Olha lá, Vandeco no gol, né? Vandeco. Bom. Tá Vitor longe. Ferraz. O Ferrari. David Braz. Quem? David Braz. Vai, tá indo bem. Gustavo Henrique. Bom. Zeca. Bom. Thiago Maia. Bom. Renato. Bom. Rafael Longini, que namora a filha do Chitãozinho. Ó, Rafael Longini, ele tá curtindo ainda. Vai. É Gabriel. Gabriel, bom. É Marquinhos Gabriel. Tá indo bem. E Ricardo Oliveira. Aí, sem comentário. Professor Dorival Júnior. Bom. Bom, aí. Professor Dorival. Dorival acertou o passo. Muito Boa. Bem. Isso aí, RG. Tranquilo. Jogo da TV hoje. Jogo duro, mas acredito que será um jogo legal, como foi o jogo passado, naquele 3-2 pro São Paulo. Acho que tem tudo. São Paulo e Santos, acho que sempre fazem. É difícil, bom jogo. Difícil ter jogo ruim entre Santos e São Paulo. Ou vice-versa. Mas espero... E acho costuma ser ótimos jogos. Né? E acho que esse é um jogo que tem uma importância muito, muito, muito, muito, muito grande no destino dos dois nesse jogo. Professor Osório, você viu que o professor Osório falou que o Santos é o time de melhor futebol, que ataca mais, que joga mais, cria mais. Os dois falaram. Ele não falou que é melhor, né? Ele falou que tem características semelhantes ao de São Paulo, que é de ofensividade. Os dois. Se você pegar os DNA, dois vão pra cima. É, DNA do São Paulo, DNA do São Paulo, não é jogo pra você apostar em 0-0. Se acontecer um 0-0, é aqueles... O goleiro pegou muito, exceções, bola pra entrar, não, né? Exceções da vida. Uhum. Geralmente são jogos porra, com o Rogério e Pato pra frente. Lá em cima, né? Demos sorte do Rogério Ceni não jogar, porque o Rogério Ceni puta, ele costuma, né, dar umas... Cata tudo. Costuma dar uma sorte, tanto ela em defender... Como mas a gente tem outro Rogério jogando. Não, esse aí... Agora na linha. Calma. Agora com esse Rogério... Mas o Renan Ribeiro é bom goleiro. É bom. Bom goleiro. Não, eu tô dizendo no sentido de fazer gol. Rogério Ceni, normalmente. Ah, mas na Vila ele não costuma fazer gol? Ah, mas ele faz. Só de pênalti. Ele fez, ele faz. É? Então, já é, Rogério. É um bom RG, tem que tomar cuidado. Quantos jogos faz que o Santos não perde em casa? Oito jogos? Todas as coisas desde 2009. Ô, Sombra. Desde 2009. Todo jogo é na Vila. O São Paulo não ganha na Vila. E joga pra caramba. 12 jogos invictos, Santos. Oito jogos em casa. São diferentes. São tabus diferentes. Uma coisa é o jogo com relação ao São Paulo. Não, eu tô falando na tabela. E outra no brasileiro, quantos jogos ele não perde? Oito jogos que não perde. Mas vocês não estão querendo que tudo isso caia hoje. Vai cair tudo hoje. Mas você concorda que, assim, é muito jogo que o São Paulo não ganha na Vila, hein? E que o Santos não perde. E que o Santos não perde. Olha, mas quando tem esse tipo de coisa... Outro dia, vocês lembram? Era assim, ó, olha bem. Que filho do O Goiás estava na lanterna do brasileiro. Sim. Apanhava todo mundo. O São Paulo vinha bem. Era um jogo pra se consagrar, deitar e rolar em cima do Goiás. Sim. Quem veio aqui e falou... Rapaz, Goiás vai aprontar pra cima do São Paulo. Você tá falando das zebras. Sombra. Aí nós estamos falando de clássico. Mas só o Sombra fala isso. Não, eu não falei porque era zebra. Eu falei. Probabilidade. Eu falei porque o São Paulo não perdia no Morumbi há muito tempo e o Goiás não ganhava um jogo há muito tempo. Mas é uma probabilidade de zebra. O São Paulo, naquelas condições, jogando contra o Goiás em casa, porra. É que o São Paulo não tinha perdido uma no Morumbi. Você devia jogar na loteca, que você acertava os cartões direto. Você vai na Zé, você devia jogar. Oito jogos invictos. Deixa eu dizer uma coisa. Coisa é o caderninho do Sombra lá com as estatísticas dele, os números dele, essa coisa toda. Tem nada a ver com o jogo da Vila Belmiro hoje. Vamos continuar mantendo a escrita. Olha. Mas então... Eu acho que o ponto forte. O Santos continua sendo um bom time, mas o Santos acho que hoje vai sentir muita falta de dois grandes jogadores, que é o Giovanni e o Lucas Lima. Ah, eu acho que mais do Lucas Lima. Ah, mas o Giovanni é um inferninho, hein? Quando ele pega ali naquela lateral esquerda em cima do Reinaldo, ele deita e rola. Mas o Giovanni, ele oscila muito. Olha, eu vou te falar, as duas últimas vezes que o São Paulo foi lá na Vila, pelo amor de Deus, o Giovanni da última vez, não foi que no Campeonato Paulista? Ele foi levando, pelo amor de Deus. Ele cortou mais que a mulher do Matsunaga. É só pular, corta. O Denilson assistindo. Corta pra mim, por favor, meu filho. Tá de brincadeira. Foi corta em cima do corte. Corta em cima de cara, é verdade. São Paulo. Tricolor. O color também já está definido, viu, Mortinho Sombra? Sim. Já escalado, compreende? Assim? Compreende, Carlos? Compreende? Compreende. Os dois lá na frente. Falei com o senhor Alexander, a Segol. Então, ele voltou. Vamos lá, vem o Renan Ribeiro. O Bruno, Mitinho, Lianco, Edson Silva e Reinaldo. Edson, Emoções, Silva. Exatamente. Sala é meio do lado esquerdo, é meio... Meu, no sábado, Silva, Edson Silva deu uma furada, bicho. Olha o Valdívia... Isso tudo mostra que o Mitinho é muito bom. Como é o nome? Mitinho. Não, foi meio a meio, né? Foi meio a meio, porque ele chutou no meio do gol também. Né? O Renan é muito bom. Ele é muito bom. É muito bom, Silvio. Mas ele tá aguentando ali na frente dele, viu? Mas o Valdívia chutou no meio do gol também. É, teste pra cardíaco ali, velho. Tem os cabeças de área, olha. Adoro cabeça de área. O Thiago Mendes e Wesley. O Wesley. Aí tem o Ganso e o Michel Bastos, né? Finalizando o meio campo. Ganso o tá muito Pato bem. E o Wilder. O titular que jogou bem, né? Ah, o Rogério vai pro banco? Rogério vai pro banco? Rogério do Agreste. Acho que eu vou colocar no segundo. Essa dupla de volantes tem pouco poder de marcação. Sai bem com a bola, Thiago Mendes e Wesley, mas marcar assim mesmo. É melhor. Esse pouco poder de marcação é melhor, porque o Hudson, meu Deus. Isso, fala mal, fala mal. Não é falar mal. Não, só porque quando você fala que vai ganhar, perde. Não é verdade. Qual é a sua previsão pra hoje? Minha previsão pra hoje, jogo bom. Não, é que vocês estão jogo bom. Sem vaselina. Sem vaselina. Aê! Dá-lhe tricolor! O placar do estádio 97 informa. A gordinha Isabel vai ganhar o Masterchef. A gordinha vai ganhar, né? Porque ontem... Você tá zicando a gordinha. A cebola foi embora, a cebola... Você gostou, ficou triste, cara. RG, Portuga disse que o Santos ganha hoje, né? Santos ganha hoje. Eu tô falando pra vocês não ficarem fazendo pergunta besta. E vou dizer mais. E outra coisa importante também. A Uruca de Ururu. Tá na serra, RG. Melhor fechar a serra. Outra coisa importante também. A Portuguesa vai subir. Você perdeu o medo da sua mulher mesmo, hein? Perdi, minha mulher anda brava, rapaz. Que negócio de São Paulo. Ah, eu imagino. Não sei porquê, nós estamos no G4. Futebol americano. Nós estamos uma porcaria, mas tudo bem. Muito bem, seu estádio 97 da Energia 97. Agora o Narigudo vai falar da BV Financeira. Fala, Benjamin! Enquanto eu falo aí, dá uma olhadinha aí no vosso WhatsApp, RG. Já tô vendo, já. Porra, olha que sequência, cara. Se você, amigão, estiver pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto, seu caminhão, meu amigo Júnior Aguiar comprou 3 caminhões financiados pela BV, muito legal. E é muito louco. Eu tenho um amigo, o Domênico. Sim. Isso é verdade, chama Júnior Aguiar. Sim. Grande, vai dirigir. Grande torcedor corintiano. E ele anda em São Paulo com um caminhão. Certo. Ele tirou. Como é que chama o negócio? É a caçamba. É, tem um nome, né? Boleia. Não, boleia não, idiota. Cavalo. Ele tira a boleia. Cavalo. Ele tirou a boleia, isso é verdade. E você passa em São Paulo, nos restaurantes chiques, o cara para com o caminhão, ele só anda. De caminhão em São Paulo. Meu sonho é ter uma ambulância. Só com caminhão, sim, um negócio, tá? Olha, do jeito que esse meu amigo gosta de você, velho, capaz dele de comprar um caminhão branco, ele vai só fazer... Mas você não entendeu, ele quer botar uma esmeralda na cabeça e sair... Porra é essa? Mas olha aí, Júnior Aguiar, você que adora comprar caminhões, aí acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BP Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site... É possível comparar preço, avaliar seu negócio, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, seu Bento? Seu Bento foi embora. Tudo isso sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV. Bons negócios pra você, Zombinha 010 nos WhatsApp. 10! RG 010? 10! Só analisando ainda. Mas que não dá pra dar nota ainda? 10. É 10 por enquanto. Eu abri só um arquivo e já dei 10. Olha, daqui a pouco a gente vai anunciar os vencedores do concurso categoria de base, hein? Daqui a pouquinho a gente vai anunciar. Então, se você se inscreveu, fique atento. Dedinhos cruzados aí, tá bom? Muito bem, vamos falar agora da loja do Estádio 97. O Estádio 97 agora tem uma loja online. A loja online do Estádio 97 está bombando de novos produtos. Você vai comprar um produto do seu time? Vai comprar um presente para os seus amigos? Então acesse hoje mesmo lojadoestadio97.com.br. Somente produtos oficiais e você ainda ajuda o seu time. Além dos produtos do seu time, também tem uma linha exclusiva do Estádio 97. Desde bonés e camisetas até moletons e mochilas. Sim. Estranho, Luninho. Fábio Durante Pazinho, que tá aqui. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tudo bem, cara? Já visitou a loja do Estádio 97? Já visitei. Ainda não comprei nada, mas... Não tem obrigação nenhuma, veja bem. Com certeza. Gostou? Visual, design? Muito legal. É? Muito legal mesmo. Muito bacana, né, cara? Muito bacana. Que time você torce? Palmeiras. Nossa. Palmeiras? Ah, você viu as toalhas do Palmeiras que já estão à venda na loja ou ainda não? Não, não vi. Eu só vi o visual, o primeiro visual assim da página mesmo. Muito bonito. Muito legal mesmo. Então, pra você, todos palmeirense, tem agora as toalhas do Palmeiras. Tem as toalhas do Palmeiras que estão muito legais. Tem umas canecas legais do Palmeiras que estão à venda. Tá legal lá. Tem kits sensacionais do Palmeiras, tá? Aliás, tem você vai ali, clica em Palmeiras, tem no ícone do Palmeiras, você vai ver tudo que tem de produto do Palmeiras e muito mais coisas chegando, hein? Sim, com certeza. E tem uma toalha diferente que eu não sabia. Desculpa, eu sou meio burro nesse sentido. Uma toalha nesse fitness. Nesse sentido? Fitness. Toalha isso. Fitness? É, eu não sabia. Uma toalha especial pra você levar na academia e tal. Ah, legal. Tá menorzinha. Na hora que você vai treinar. Eu não sabia, existia isso, mano. Porque tem gente que transpira como se fosse um porco agonizante. Sua, mas que tampa de cuscuz. Então, é legal você colocar aquela toalhinha pra você deitar no aparelho e não deixar aquele aparelho molhado e nojento, né? Boa. Sim, sem dúvida. Pra você enxugar o suor, o cara que tá correndo, Motinha, começa a escorrer o suor pelo rosto. Você não fica passando a mão assim e jogando no companheiro? Então, você podia comprar do Corinthians pra Taizinha treinar. Claro, claro, Taizinha, com certeza. Treina bastante. Então, olha, visite a loja do estádio97.com.br, tá legal? Então, às vezes você fala, pô, que presente que eu vou dar, etc e tal. Mas você tô vendo aqui, Sombra. Ah, diga. Um cantil, cara, já fazia tempo que eu não vi um cantil. Cantil do verdade. Palmeiras, bem legal, cara. Ah, legal. O Baca era escoteiro, tinha um cantil. É legal, o cara. O Ricardo Oliveira tem que parar de bater pênalti no cantil direito, porque ele tá perdendo. Melhor bater no cantil esquerdo. Pra quem vai à academia também, tem uns squeezes dos times que é muito legal. Tem squeezes magníficos. Tem chaveiro aqui, velho, nossa. E ó, e a mochila importada do Estádio 97 é nota 10. Mochila muito legal, inclusive com um esqueminha para você colocar seu nome. Os bonés também são uma coisa mais linda. Os bonés estão lindos. Os bonés estão lindos, tá bom? Então visite a loja do Estádio 97. O endereço loja do Estádio 97.com.br. Esse é o Estádio 97, trazendo os primeiros ouvintes. Ah, mas vamos falar um pouquinho antes com o nosso estranho, né? Sim. O estranho no ninho. Fábio Durante Pazinho tá aqui porque ele participou da promoção de fechamento do resort do Estádio 97. Palmeirense, né? Vocês. E aí, Fábio? Mas... como tá essa sensação palmeirense aí? Entra G4, sai do G4, cai, sobe. Essa inconstância, como que tá batendo isso aí? E ele é daquela tribo, Amor e Pazinho, né? Amor e Pazinho. Mas você salvou já logo de cara, hein? É, eu acho assim, o Palmeiras, ele passou por uma reconstrução total, né? Sim. Então, esse ano, eu, desde o começo, eu já achava que era um ano pra gente começar a montar o time. Perfeito. E reconstruir mesmo o Palmeiras mesmo. Tá. Porque a gente teve que remontar tudo, começar do zero e montar uma estrutura. Tava muito feio. Tava feio mesmo. Então, tava muito ruim. Eu fui o ano passado quase inteiro assistir os jogos. Tava muito difícil. Não dava, não. Não, era passar nervoso. Mas esse ano, pelo menos, tá dando orgulho ver o Palmeiras jogado. Se o Palmeiras não chegar no G4, ainda que fique numa posição aí, vai... sétimo. Cinco, sexto, sétimo, quinto, sexto, sétimo. Vai ficar um gostinho amargo de tipo, puta, dava pra ter chegado? Eu acho que sim, porque o nível técnico do campeonato é muito ruim. Eu acho que dá pra chegar no G4, mas precisa manter uma constância. Precisa melhorar, ganhar os jogos fáceis. O que precisa melhorar? Eu acho que acertar a defesa agora é a principal coisa do Palmeiras. Porque o ataque até que tá rendendo, é o melhor ataque do campeonato. No final do Campeonato Paulista, começo do Campeonato Brasileiro, principalmente o RG dizia que a defesa do Palmeiras era muito ruim. O Domênico brigava, se debatia, falava de jeito nenhum, uma se grande debatia. Defesa. É, não é muito ruim, você é uma hoje defesa fala, fraca, defesa né? Do Palmeiras tá comprometendo. E aí, quem tem razão? Eu acho que o Palmeiras tem problema na defesa. E eu acho que o Palmeiras tinha acertado a defesa com o Gabriel no meio. O Gabriel e a Arouca faziam uma bela dupla de volantes e faziam proteção na zaga. Sim. Quando o Gabriel machucou, eu acho que deu uma desacertada. Isso é só minutos. Portuga, não fica paquerando a menina da recepção, que ela é filha do Paulo. Não, tô cumprimentando ela por por ser filha do Paulo. Não, eu tenho grande estima pelo pai dela. Ah, o pai dela é meu amigo, já bebi muita cerveja com o Paulico. Mas não é legal. Mas essa mocidade amigo pra ser não minha pode, filha. Amigo, português. Essa amigo. Mocidade pra ser a minha filha. O meu tempo de patrador, seu sogro, acabou. Não quer dizer nada, eu não confio em você. Eu não confio em você. Eu canso de ver no shopping uns velhos com 80 com menina. Mas seu sogro, eu sou casado desde 2008, eu fui um bom patrador. Mas hoje em dia eu não faço mais nada. Já furou muito olho de amigo, seu, viu? Já fiz bastante. Mas hoje em dia eu não faço mais, seu sogro. Não que não merecesse. Tem uns que merecem. A cara dele. Ó. Vai apanhar. Não precisa revelar essas coisas. Mas você fica falando essas coisas, o cara vai apanhar em casa. O cara vai ficar bravo, pô. Deixa, vai. Fala aí do Palmeiras, velho. Então, que ele me corrige aí. Eu acho que o Gabriel. Peraí, só uma coisa antes. Eu falei aqui no programa o tempo todo que quando saiu o Gabriel, o Palmeiras desarranjou. Pronto. Porque ele comandava as ações do meio-campo, defensivas e até ofensivas. Eu fui detonado aqui. Você não concorda? E o Arouca, ele até tinha um pouquinho mais de liberdade e não precisava. Até a contusão do Arouca, eu acho que um pouco do Gabriel ter saído. Porque ele tem que correr por dois. Também sobrecarregou. O RG também comentou muito que o Arouca do Palmeiras não é aquele Arouca do Santos. Não, isso eu não comentei. Ele nossa, não hoje você tá demais, hein, velho? Hoje você tá aqui. Mas eu sou tá filetando junto, velho. Você falou pro estranho, né? De torcedor ficar chateado se não chegar entre os quatro primeiros para poder partir para a Libertadores. Eu acho que o objetivo é chegar na Libertadores do... Não estou dizendo com relação ao torcedor, hein? Estou dizendo com relação ao Paulo ao Nobre, diretivo. Ao Marcelo Matos. Oliveira e o Alexandre Matos. E o Alexandre Matos. Eles querem sim, porque assim, eles montaram um time competitivo para chegar na Libertadores. O investimento é alto. Talvez não ser campeão, como vocês estão falando. Isso também não passava na cabeça de ninguém. Não. Mas chegar para a Libertadores, sim, é o objetivo maior. Porque o Paulo Nobre, o ano que vem, é o último ano dele. Ele vai ter que largar o clube o ano que vem, ao findar de 2016. Então, assim, eles precisam... O que ele quer? Mas vai largar mesmo? Ele quer disputar... Não, mano, mas é obrigado, é estatuto. Ele já foi reeleito. Mas o largar que eu digo, ficar mais uma. O Paulo Nobre, pela moral que ele tem, ele vai apontar alguém, e esse alguém... Não é ele, mano, não é ele. Pode ser até a mulher dele, mano. Eu entendo o que você tá falando, mas não é ele, entendeu? Não, mas não é ele no papel, mas pode ser aquele ego do nego ganhar, de fazer, é do cara. Entendeu? E se você chegar numa Libertadores, claro, a receita vai, putz, vai triplicar. Se hoje o Palmeiras tem a maior receita do Campeonato Brasileiro já, em termos de público, em termos de renda, de dinheiro, cara, você imagina se o time chegar na Libertadores com o estádio novo e tudo. Cozinha com corrupção. É lógico que é o objetivo maior dos caras. Vai ser uma frustração muito grande pra eles lá, sim. É, vou pegar o torcedor, eu entendo. O torcedor... pô, vem o de sofrimento ano passado, quase que foi de novo, sabe? Então, por torcedor, tá legal, tá tudo tranquilo. Tá disputando, sabe? Time de competitivo. Tá aí nas quartas de final da Copa do Brasil. Competitivo, entendeu? O time que chegou pra competir. Agora, não tá passando o Domênico. Os caras lá. Ó, até agora, o Palmeiras. Não sei não, hein? O Palmeiras até agora ele lucrou de renda bruta quase 28 milhões. Não, é quase uma cota de... Master, né? Mano, de camisa. Quase 28 milhões. Porra, a sombra, entendeu? Ó, e de renda líquida. Você imagina isso, mano, porque tá disputando só o brasileiro, hein? Ó, não tá o Palmeiras disputando nenhuma agora, competição internacional, hein? O Palmeiras como mandante, ele abrigou 12 jogos do campeonato. Ele lucrou quase 28 milhões aí de renda bruta. Não, renda você não líquida. Lucra 28 milhões de renda bruta. Você fatura 28. Sim, você entendeu. Líquida deu quanto? O faturamento aqui de renda líquida aqui foi de 18.262. Então, esse é o dinheiro, né? Esse é o dinheiro que caiu no copo. 18 milhas, velho. É dinheiro, hein, mano? E vai dar mais ainda. Ô, estranho. Engraçado, que é o seguinte. Fazia arrecadação, cara. Há anos atrás, o grande... O filão não era arrecadação. Não, era arrecadação. Não, era, mas depois ficou, então, não era mais. Aí as bilheterias sumiram, lembra? É. Ninguém mais contava com bilheteria. Ah. Era dinheiro da TV, lembra? Isso. Ficou um tempo que... Pra alguns clubes ainda é. Não, sim, mas a gente tá vendo que tá voltando renda. Alguma coisa aí de bilheteria. Hoje isso é um grande atrativo. Mas você tem uma ideia, Domênico, acredito Palmeiras... Acredito que pra São Paulo sócios... e Santos... Pra São Paulo e Santos, a TV ainda é mais importante. Pra Corinthians e Palmeiras, que estão com os estádios novos... Ele agregou mais... Sim, mas é por causa... Esses sócios... Não, mas esses sócios torcedores também ajudaram muito. Ajuda o dinheiro. Mas, a renda líquida, Domênico, o Palmeiras, pra você ter uma ideia, ele faturou aqui 18.262. O Corinthians, que é o segundo colocado, ele tem quase 11, 10.978. Ou seja, a diferença aqui é de 7 milhões. Um pouco mais de 7 milhões. Por que a torcida do Corinthians é mais pobrinha, mano? Não, não é questão de ser mais pobrinha. Muito triste. Mas o Palmeiras, qual que é o time, mano? Tem aí? Média? Médio também. É, mas o problema do Corinthians é que o setor oeste é um setor que vive vazio. É que agora a diretoria do Corinthians... Mais caro. Não, é muito caro. O setor oeste ali, o setor VIP, tem ingresso de 450 pau. Caraca. Então, é o setor que destoava na arena. 450 pau? Dá, o setor, esse é o setor VIP. O setor norte, o setor sul e o setor oeste tá sempre lotado, Domenico. Mas vale a pena o ingresso manter mais barato caro, é o de 50... E vale a pena manter tão caro? Talvez se reduzir aquele setor um pouco para manter ele ocupado. Mas reviram isso. O Corinthians ele mudou os preços aí na virada do turno. Do primeiro para o segundo, o Corinthians ele reduziu aquele valor aí do setor oeste para justamente ter uma procura maior. Com relação ao ticket médio, Domenico Gatto, ó, o ticket médio aqui, baseado na renda líquida do Palmeiras... Eu vou colocar renda bruta porque existem depois os débitos ali dos impostos, enfim. Baseado na renda bruta, Domenico Gatto, o Palmeiras ele tem um ticket médio de R$68,70. O Corinthians ele tem um ticket médio de R$56,70. Por isso que dá a renda menor. Não, mas fora também, isso, né? a capacidade do Palmeiras do estádio está sempre cheia. R$10? O Palmeiras ele joga para 35 mil pessoas todo jogo. R$10 é muita diferença. Pra você ter uma ideia, Domenico Gatto, ao público, o Palmeiras ele tem aí de média de público pagante aqui quase 34 mil pessoas por jogo. O Corinthians ele tem 29. Isso daí já reflete, já muda. Faz aí R$10, cada um. Estranho, você vê, né? Aproveitando ainda a sua participação, lógico que vai ficar até o final do programa, chamou muita atenção que notícias que dão conta de que o Palmeiras não iria fazer a contratação do Rafael Márquez. Não é estranho? O Rafael Márquez que veio aí bem, hoje nem titular mais é, cara. É estranho, mas caiu bastante o rendimento dele. Dele e do Vitor Ramos. Então, a gente não sabe o que acontece. Não, mas depois do Oswaldo... O Palmeiras não vai gastar 5 milhões de dólares no Rafael Marques. 5 milhões de dólares? É o valor estipulado. Ah, então tá certo. Tá correto. Louco. Então não é estranho. Você tá louco. Então não é estranho. Mas 5 milhões de dólares? É 5 milhões? Se é 1 milhão de dólares, olha lá. O que é o dólar hoje? 3,90. Você tá louco. Porque não dá. Não dá. Lá vem você. Não, tem. Desculpa. Não, e com o ataque do Palmeiras. Esquece que eu falei, né? Esquece que eu falei. Ó, não tô mais aqui quem falou. Ei. Vou falar do Dudu, pronto. Alguém aqui viu o jogo do Professor Dunga ontem? Não, nossa, eu não vi, eu tava vendo Masterchef. Masterchef cozinhou bem. Cozinhou Vieira ontem. Tava Masterchef. Vieira. Faz tempo que eu não como Vieira. Quanto foi o jogo, aliás? 4-1, né? 4-1, Brasil. 4-1. Chato. Dois do Daqui Neymar. A pouco nós vamos falar mais com o Estranho, vamos falar sobre seleção, vamos falar sobre o Dudu, né? E o vamos Dudu? Daqui a pouco, né? Vamos colocar mais evidente, um vídeo aqui. Evidente. Dudu. Atenção, agora nós vamos... Só pra informar. Os jogos do campeonato da Copa do Brasil, ele joga. Belo acordo. Fez um puta acordo bom. Eu não entendo isso. Acordo bom pro outra coisa. Não, Portuga. Depende do acordo bom. Delação premiada. Então, Portuga, depende. Porque. Tudo bem, você pode cumprir. O primeiro jogo do Inter será o quarto jogo de suspensão dele. Então ele não joga e pega e aí ele não pode pegar o São Paulo. E se ele joga, se ele não joga contra o Inter, ele pegaria o São Paulo, teoricamente. Mas entendeu? Na Copa do Brasil, o Palmeiras tem bem mais condições de conseguir um título do que no brasileiro. Não sei. Porra, mais fácil, né? Mas deixa, vamos lá. E no jogo segundo contra o Inter, jogaria. Não, mas acho que o Palmeiras tá ali. Se o Palmeiras se der bem em cima do Inter com o Dudu, valeu. Se não se der bem e perder o jogo do São Paulo, vai falar assim, tá vendo? Que bobagem. É um acordo. É isso aí. É aposta. Muito bem. Olha, e o acordo, só para manter o cara informado aqui, só porque já citamos tanto isso, o acordo quem fez foi o Supremo que chamou Palmeiras. Tem Palmeiras que foi fazer acordo. Supremo chamou temendo, isso saiu agora na Folha, o mano acabou de me mostrar, temendo que o Dudu pegasse uma pena menor, foi lá e fez o acordo com o Palmeiras. Meu Deus. Olha, então, não, é pior do que então eu pensava. Quem fez... Acordo foi o Supremo que veio com o Palmeiras. Eu nunca vi um tribunal que faz acordo folha, com o réu. Tá na folha, não é? Isso é informação. O tá tribunal na folha. Faz acordo com o réu, velho. Entendeu? Não foi o Palmeiras que foi procurar ninguém, não. Perder. Chama o réu e fala, com medo de você não pagar nada, vamos fazer isso. É isso aí que aconteceu. Mas agora, humano, atenção, humano que ontem teve que fazer um acordo em família. Sim. Vai falar. Fez mesmo, hein, mano? Tem que fazer um acordo aí. Acorde louco! Teve que fazer um acordo aí, né, mano? Opa. Pra poder manter o noivado, vai falar da Ola. Não, não tem problema não. Eu sou prático, velho. É, amigão, você que tá sempre na noite e não quer que ela termine nunca, fica uma dica pra você, hein? O homem pra não perder o rolê, velho, pra não perder o melhor da festa, tenha sempre com você uma camisinha Ola, velho. Ou então inúmeras, depende de você e do seu rendimento dentro de campo, entendeu, né? A nova marca... Viu, Domenico Gato? Ó, se liga, sim, só, sim, essa dica é pra você. Eu sei que você curte. Eu gosto, vai. A marca acaba de lançar a Ola Ultra, cara. A Ola Ultra é uma camisinha ainda mais resistente pra você aproveitar a pegação com mais diversão e menos neurose. Por exemplo, verdade. O cara vê lá uma sambada, aquela cansada no canto, sim, da balada, tá, sim, certo? Sim, aquela sambada lá, só mexendo o ombrinho assim, ó. Certo. Com aquele cheiro de conhaque que ela derrubou mulher no de peito, micareta, né, mano? Mulher de micareta. Aí o cara fala, vou catar essa tranqueira hoje, que é pra tirar a zica, velho. Tô com medo. Mas não pode dar chabu no bagulho aqui. Não pode dar zica. Entendeu, Matinho? Entendi. Tem que usar a Ola Ultra, velho. Aí, vai que numa dessa você cria um vínculo eternamente, entendeu? Não dá, velho. É verdade, Matinho. Usa a Ola Ultra, velho, pra evitar. Exato. Esse tipo de zica, mano. Aí você pode ir tranquilo que eu garanto pra você, velho. Sabe como é que é, né, velho? Não pode vacilar. É, amigão, cada pegação tem uma intensidade. E com a Ola, de balada, never ends. Viva a pegação! É, o Chimbinha se ferrou, velho. É, é verdade. Ó, o negócio é o seguinte, galera. O mundo tá tão cheio de pessoas, velho, que hoje em dia tem que dar uma encapada na marreta. Porque senão, Domenico Gato, você tem que usar a Ola, galera. É o seguinte, se eu encapasse a marreta, eu não precisava ficar reconhecendo o filho por aí. Por aí. É, o Chimbinha também, viu? Mas você sabe que... Você sabe que... Ontem... Ai, ai, a marreta atômica. ok, é melhor não. Ah, parece que ontem, não, sério, vocês ficam falando que eu vejo OVNIs, etc. Gerou um mal-estar. Parece, né, que ontem nos céus, ali na Moca, foi vista uma marreta voadora. Biônica voadora. Uma marreta voadora. Era do Thor, era aquela do Thor. Na região da Moca, uma marreta voadora. Diz que tava assim, tava uma moça e o pai dela vira uma marreta voadora. Aquela do Thor. É do Thor. É o martelo, né? O martelo do Thor foi visto. Diz que o sogrão logo assim, falou assim... Ah, esse é o tal do martelo! É, rapaz! Vamos falar, mano. Três de uma noite! Deus escreve certo por linhas tortas, Sombra, porque ontem eu teria que encarar a família. Mas eu não encarei, porque Deus colocou no meu... Buraco? Ai! Deus colocou no meu caminho um buraco estampado. Porque ontem, quando eu tava ali no 9 de julho, velho, ali depois da Praça 14 Bis... É, na cidade de São Paulo, você sabe que choveu de balde, né? Eu saí daqui, eu cheguei em casa 9h15. Então, tinha uma lâmina d'água ali que, infelizmente, não me impediu de ver. E no meu caminho tinha uma porra de um bueiro que tava sem a tampa. Nossa, entrou então, com imagina, a roda da frente e a roda de trás, Motinho. Meu Deus. Foi pro limbo, mano? Ah, cortou o pneu, velho. Você não fotografou um negócio? O processo é a prefeitura. Ah, viu? Nossa. Mas que nem Portuga. Aí eu vou ganhar quando o meu neto tiver 82 Mas anos. Mas você vai ganhar. Fica pra ele. Já gastou a marreta. Porque eu vou gastar com a quando a marreta tiver murcha. Não, mas eu prefiro falar no ar porque o microfone vale mais do que um processo. É, mas tem que sentir então, no bolsinho. Então, seu prefeito da cidade de São Paulo, seu Haddad, o senhor que se preocupa tanto com radares, o senhor que se preocupa tanto com velocidade reduzida na cidade de São Paulo, 50 por hora, o senhor deveria se preocupar um pouco mais com a segurança do cidadão. É, e num episódio desse... Alguém sai correndo, né, não, mano? Não, porque cai... o cara pode alegar, Motinha, não, porque foi a chuva que levantou a tampa do bueiro. É. Mas direto naquela avenida ali na 9 de julho, existem inúmeros buracos, tá certo? Porque eu não sei se as pessoas roubam aquela tampa, ou não sei se o pessoal tira de propósito ali pra, inclusive, assaltar motoristas que passam por ali. E é realmente uma situação complicada, Sombra, porque graças a Deus aí nada me aconteceu, aí eu não tava numa velocidade alta. Ainda bem que você não tava de moto, hein? O trânsito na cidade de São Paulo tava absurdo ontem por causa da chuva aí, porque costumeiramente nesse horário nós temos um trânsito intenso. Então eu tava devagar, mas danificou meu veículo, danificou a roda do meu carro absurdo. Também. É absurdo, eu tenho conhecido, você conhece o Edu, né? Conheço. O irmão dele, o Camilo Cristófaro, o irmão dele, ele tá fazendo um trabalho. Não sei se você viu, Domênio. Eu vi. Ele no WhatsApp? Você não sabia? Ele põe uns belos vídeos ali. Ele tá fazendo um trabalho. Eu vejo toda hora. Sensacional. Gente, é sensacional. Ele faz. O Camilo Cristófaro. Pode acessar no Facebook, você vai ver. Acessa no Facebook. Camilo Cristófaro, não sei se tá mostrando Camilo Cristófaro Martins ou Camilo Cristófaro. Acho que é só Camilo Cristófaro. Ele tá fazendo um trabalho que ele vai pra tudo que é ver... tudo que é coisa errada em São Paulo no trânsito. É. Tudo que é coisa... Meu, impressionante o que ele já, filmou. Radar escondido. Tudo que é errado, cara. É. Tudo que é errado. É impressionante, cara. Tem muita coisa errada. É muita coisa. Tem material, hein? Curte. Eu tava vendo. Tem coisas... É que a gente ri pra não chorar. É. Mas o que nós somos lesados diariamente é uma enormidade. Sim. É uma enormidade, né? Então, segue lá, curte no Face. Acho que tá bom aqui, Camilo Cristófaro. É porque o nome dele é Camilo Cristófaro Martins. Mas eu não sei se tá aqui só como Camilo Cristófaro ou como Camilo Cristófaro Martins. Mano, né? Tem carro lá que ele colocou. O carro, ele tá andando na marginal normal. Porque atrás do carro tem um buraco com radar. Você tá indo, o carro te pega em movimento. Ah, é? Escondido. É isso. Não, é impressionante, cara. Não, mas, ô Sombra, com relação a esse negócio do buraco aí, em vários pontos da cidade de São Paulo, o pessoal acaba adotando essa tática, porque, por exemplo, uma coisa é você jogar taxinha na estrada lá, ou então pedra, alguma coisa na estrada, o motorista ele até fura o pneu, mas ele continua ainda por alguns quilômetros para encostar num lugar seguro. Ele prejudica a roda do carro, mas ele para no local seguro. Eu sei. Agora, um buraco, quando você entra com um buraco, tá certo? Com a roda dentro do buraco. Não dá. Vai bandeja carro, pro cacete. É. Vai suspensão pro cacete. Você não tem como andar com o carro. Não tem como andar. Eu não sei hoje, mano, mas... Então tem que tomar alguns cuidado, anos, né? Quando sai assaltado. Alguns anos, essas tampas de bueiro, elas valiam muito dinheiro, né? E aí tinha um esquema que os caras usavam Kombi, furavam o fundo da Kombi, aí parava em cima e tirava. Do bueiro, aí porque ali você enfia dois ganchos e... Puxa, isso parece coisa de filme. É o MacGyver do assalto. Você enfia dois ganchos e puxa. Levanta aquela, e tchau. Levanta aquela tampa. E isso a polícia pegou. É uma barbaridade em São Paulo. Então os caras armavam, tinham esses esquemas aí. Brincadeira. Muito bem. Olha aí. Esse de carro tá difícil, de avião tá mais fácil. É, o avião do Estádio 97 passando, gente. Anota aí. É a promoção avião do Estádio 97. É, anotou? Que beleza! Dia 28 de setembro tá chegando, hein? Estádio 97 tem um oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Engove, vai pra balada? Pão Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Também oferecimento da Esser, construindo com valor. Vamos trazer agora o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. É, rapaz, que coisa, hein? É, rapaz. Cujinho com paixão, por favor. Ah, é. Cujinho. Alô. Alô. Quem fala? Rodrigo. Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Rodrigo, do que é o nome completo? Rodrigo Santos Queiroz. E quantos anos, Rodrigo? 32. RG é 3.2 hoje. Hoje o que o Queiroz mais é uma vitória do meu time. Sim, se eu gostaria do meu também, viu? Também gostaria. Lembra daquela música, RG? Eu Queiroz abraçar o mundo, lembra disso? Essa eu não conheço não, hein? Nossa. De quem que é essa música, Benjamin? O mundo de inteiro. De quem que é essa música, Benjamin? Gente, vocês estão loucos. Não, eu tô louco. De quem é essa música? Eu quero te abraçar. É de corpo inteiro, sua besta. Ah, tá bom, mas a música quero te abraçar de corpo inteiro. É do Vando, seu louco. Então, tudo bem, tio. Todo mundo entendeu. Nossa, tudo bem, porra. Nossa, que eu errei uma palavra. Anota o nome aí, Guilherme Queiroz atacando a Portuguesa. Quem tem aí? Bom jogador. Corinthians já aqui, São Paulo quer. É bom jogador. Quando eu falei pra você, há 15 anos atrás, Oliveira, você falou pra mim que era ruim. Você acertou uma aí. Nossa, ele falou há 15 anos atrás do Ricardo Oliveira. Falei pro Domênico. 15 anos atrás, não falei, Domênico? Ricardo Oliveira? Falou, mas acertou uma em 1 milhão. Pera. Também, não, calma. Ô, velho, só você falou do Ricardo Oliveira. Só ele viu, nossa. Por que não descobriram ele como olheiro ainda? Chupa você também. Você lembra quando o Portuga descobriu o Careca? Então. É o novo olheiro do. Ele descobriu o olheiro. Aí o empresário que era o Toninho perguntou: gostou, Portuga? Eu sou de 77, Careca com fuzil. Eu só queria aqui, ó, dar uma salva de palmas. Pra quem, mano? Pra quem? Pra você. Pra você mesmo? É? Pro Tom. Quem é o Tom? Goleiro da Luz? O Tom lá, o jogador de futebol americano. Tom Brady. O cara pega babá, tá certo? A mulher lá com os anéis que o cara ganhou lá de melhor jogador da liga, ah, o cacete A4 lá. A Gisele Bündchen cata no flagra o bagulho. Pegou o cara. Separa. Ah. E volta com o maluco. Voltou, mano? Mas será que ele não emprestou só pra menina? Porque ele teve, talvez estivesse só no avião. É. Junto com um amigo dele que é o... Você tá muito Nelson Rubens, mano. Falou que é a... Mas ela não pegou ele. A Gisele tava no avião. Não. A Gisele tava no avião. Do cara por quê? Ela não flagrou nada, não. E ela não separou. Não, ela não sou futriqueiro. Ele separou, não é futriqueiro. Ah, ele é o Candinho, é, velho. Separou por quê, então? O Leão separou Lobo. Depois da o Leão Lobo. Ela o Leão Lobo. Não, não teve separou nada, velho. Balançou o bagulho assim, RG. Balançou já. É o Leão Mano. É o Leão Mano do estádio. O negócio é o seguinte, RG número 2. O negócio é o seguinte. Não, você já foi melhor. Oh, cuidado, não, pera. Cuidado, que você fica fazendo essas coisas com os outros, os outros fazem com você. Não, mas pera lá, a mulher postou a foto com os anéis. É, se a Gisele Bündchen tivesse o consentimento e tivesse no avião, RG, não teria música com consentimento. É, tá faltando. Não, tô falando consentimento. Música. Ué, não é com... É sentimento, idiota, não, mas eu quis improvisar. Não, tem, ó. Sobraria consentimento e deixaria seguir sempre. Não é consentimento. Fechado. Meu coração! Meu coração! Nossa, mas eu usei o termo de consentir, é, não consentimento. É, consentimento. Então. Com sentimento. Não, você interpretou. Você deveria ter utilizado a palavra que eu falei. Você interpretou da forma que você quis. Mas é que tá, Sombrar, teria razão, por exemplo, pra Gisele Bündchen ficar brava, porque a mulher postou a foto lá com os três anéis. Não, depende. Para de ser fofoca. Veja bem, mas é verdade, gente. Veja bem. Se ela não soubesse que ele tava no avião com ela. Se ela não soubesse. Vou buscar pra assim, Sombra, até mas o mano cansou de emprestar o anel pro jogo. Ele tem que emprestar o anel. Emprestar o anel, é o que acontece. Em Yiddish, gente, eu falo que você é um Yarne. Yarne. O que é Yarne? Yarne, fofoqueiro. Você é o Michigan, o que é Michigan? Louco. Deixa eu falar com o rapaz aí, qual que é o bairro, hein, velho? O Queiroz, sei tudo, mano. Queiroz. Vamos ver se o Dom vai acertar. É só nem brincar. Isolina Mazei. Ah, dá uma isolina aí, ó. Ah, Zona Norte, querida, pô. Isso aí, ela na área. Eu morei na Paula Velar. Isolina. Isso aí, ela na área. Conhece o bar do Jorge? E ó, eu vou te falar, eu estudei. Olha, eu quero me dar uma saudade. Tá chorando, cara. Ah, lembrei a época que... Aí, Dom Nery, eu estudei aqui. Eu estudei no Gonçalves Dias, velho. Olha, peraí, Você conhece o Gonçalves Dias? Estudei lá, Beijá. Eita, olha aí. Você teve aula com o Reginaldo? Teve aula com o Reginaldo. Fala o nome de uma professora. Eu tive aula com o Reginaldo. Não conheço. Como não? Reginaldo de... Da aula de que matéria? Ele tinha um fusquinha, velho. O cara era um barato. Fusquinha! Fusquinha vermelho. Não. Não era? Era vermelho, sim. Agora, era vermelho, sim. Agora falando sério. Olha, peraí, só um minuto. Não, o mano tem razão, hein? Aqui, saiu aqui, olha aqui, ó, saiu aqui. Não vale nada. Peraí, se eu vou falar da Gisele Bündchen, eu vou falar no quê? Na Folha 12 de agosto de 2015, saiu a matéria dizendo Gisele Bündchen e Tom Brady terminam o casamento. Tá aqui, ó. Gisele Bündchen. Eu vou falar de Gisele Bündchen aonde? É, num site de física quântica, velho. Você tá de brincadeira. Mas ela desmentiu essa notícia. Ah, mas só você que não tem a ver. Fala da vida dos outros. Vai ver que não era verdade. Explica depois por que a Joama separou de Chimbim, que dá mais bop. Deixa eu falar um negócio pra você. Ô, velho, parabéns aí, o bar do Jorge que você falou. Bar do Jorge. Eu quero que o Jorge seja muito bem. O Jorge tava doente, era vizinho. Tava doente. Parceiro meu, na minha infância, muito ao bar do Jorge aí, cara. Jorge, gente boa demais, cara. Foi abusado. Torcedor do Fluminense. O que você, na tua infância, o que você fazia no bar do Jorge? O Akira era na frente. Eu vou falar que eu fazia no bar. Bar do Akira. Eu ia no bar dele, de pequeno. Ele ficava pedindo aquele ovo colorido. Ele ficava pedindo aquele ovo colorido, sabe aquele ovo colorido? Por isso que ele é gordo. O Jorge chamava ele atrás do balcão. Explica pra ele como é que era minha infância. Portuga é Zona Norte, Portuga é Zona Norte. Na Zona Norte ninguém libera o fiosco. Não conhece a minha vida bem. Zona Norte não. Não, como não? O Toninho. O único que libera na Zona Norte é o Daniel Cabeça da K2. Esse libera. Gente boa, não fala assim. O Jorge levava o Portuga atrás do balcão, né? Ô, bar do Jorge. Daniel, amigão, mano. Um abraço pra ele, pro André. Rodrigo aí, Roberto. Teu time, Rodrigo. Vai Corinthians, logo mais de Itaquera. Vai Corinthians, mano. Vai, não para de lutar. Vai pro jogo, Benjamin? Não vou, porque amanhã... Fiel. Saravá São Jorge, que ele... Não vou, que olha lá, eles mudam de assunto. Pô, não tenho, vai você, não vai o Mano. Mas amanhã não... eu tenho, roubar, eu tenho um bar. E aí, vocês não vão? Amanhã não 7 horas da manhã. Ué, mas a Globo, velho, tá prejudicando o Corinthians. Por quê? É, com esses horários aí das 10 da noite, a torcida fica impossibilitada de ir, porque é o maior perreio que tem, mas é verdade. É o maior perreio. É o ticket médio. Tem metrô na porta. Antigamente era metrô pra Caimbu. Mas é que tá. É, vocês ficam falando que o Corinthians é beneficiado pela Globo. O Corinthians é extremamente prejudicado. Porque se esse jogo fosse às 7h30, teria uma aceitação pelo público muito maior. Você mesmo não ia poder estar. É, por exemplo, eu poderia sim, porque eu estaria lá trabalhando, daria flashes ao vivo, enfim. Estaria trabalhando no estádio. É um vagabundo. Agora, por exemplo, diante dessa situação, o torcedor do Corinthians, quando termina o jogo, ele precisa sair correndo praticamente para conseguir pegar o metrô. O metrô, Motinha, ele está localizado a mais ou menos 1 quilômetro do estádio, da arena. É, o metrô não funciona até meia-noite e 20. Muita gente sai antes do final do jogo. É isso que é complicado. O torcedor tem que deixar o estádio antes de terminar ali o segundo tempo, justamente para não passar esse perreio. Porque o cara, quando termina o jogo, ele tem que dar um pinote para chegar na estação. Oh. A estação, Motinha, funciona até meia-noite e 20, meia-noite e meia. É complicado, velho. Se o metrô fosse 24 horas, como deveria ser, de fato, Sombra, se não funcionando todas as estações, mas pelo menos de maneira intercalada, como funciona em Nova York, como funciona em Paris, eu acho que a torcida do Corinthians aí teria uma aceitação muito maior a esse jogo do que tem hoje. Por exemplo, diante dos próximos jogos, quando o Corinthians jogar aí no final de semana, você pode ter certeza que a procura por ingressos vai ser sempre maior. Faz um discurso. E o duro que a gente joga, a explanação dele toda. Tudo pra ele não ir, porque ele não vai no jogo. É um manancial de bobagem. Todo jogo do Corinthians, ele inventa uma história. Ele tem uma desculpa, cara. Faz um discurso. Um dia é o metrô, um dia é a Riviera, um dia é o asfalto. Só que é o seguinte: um dia é a camada de ozônio. Outro dia é Lindóia, que é adrenalina. Um dia é Poços de Caldas, que é radical. E, mano, quando você vai no estádio, você tem que parar de ir na Oeste, bro. Você que ir na Norte. Não, não, não. Eu fico sempre na Sul, velho. Eu tenho meu plano do fiel torcedor na arquibancada Sul. Opa, opa, opa! Um brother meu te encontrou na Oeste, chamou até de Marcão. Onde você foi? Você foi com a Taizinha? Você tava onde? Não, eu fui contra o São Lourenço, tava na Oeste. Tava na Oeste. Faz mesmo. Mas eu tava nesse dia mesmo, especificamente falando, amigo, eu tava no setor Oeste. Mas o meu plano do fiel torcedor é na arquibancada Sul. Agora, mano, eu você... posso comprar na Leste também. Você outro dia mesmo trouxe as médias de público aqui, e a pior média de público não era dos jogos às 10 da noite. A pior média de público era dos jogos no sábado às 9 da noite. Sim, também. Não, mas 10 horas da noite de quarta-feira não dá, cara. É muito tarde. É complicado, pra quem acorda cedo pra trabalhar. Não sei, mas a pior média não era dos jogos às 10, era dos jogos às 9. Sim, mas a média de público aí de quarta-feira às 10 da noite, Sombra, ela é a segunda pior. Porque é complicado, é um horário muito ruim, cara. Eu acho que os jogos poderiam voltar a ser às 8h30. Tanto em Itaquera quanto no Morumbi, o jogo às 10 durante a semana é dose. É trash, o jogo às 10, o jogo às 10 é pra TV. É claro. Não, mas é trash, cara. É trash. Então a TV que hoje vai passar pro Sul. O jogo vai passar pro Sul. Então, mas a TV que passasse a reprise. Já. Santos aqui, ué, então a TV não precisa pagar. É isso. Porto Alegre. Não, mas é que tá, gente. Eu acho que a TV paga que os jogos deveriam ser no máximo, estourando, 9 da noite. O horário ideal para quarta-feira deveria ser 8h30, RG. Aí a Globo que escolhesse em passar o Jornal Nacional, novela ou o jogo de futebol. 21 é legal. Mas, mano, falando sério, a novela tá absurdo, caindo. Cara. Essa novela que tá sendo às 11, tá fazendo mais sucesso que a novela 21 agora. 21 é legal. A novela mais cedo. Essa verdade você trazer pra prática, vai mudar isso aí. Como a gente disse, a televisão comprou. Pagou. A Globo, ela quer mexer na grade conforme lhe convém. Lógico. Assim como eles utilizam também os horários pra manipular quem vai jogar às 4 e quem vai jogar às 11 da manhã. Eu acho um erro isso daí também, Sombra. Eu acho que esses horários poderiam ser sorteados. Eu acho que de quarta-feira o horário ideal deveria ser 8h30. Porque, querendo ou não, o principal produto do futebol é o consumidor, é o público, cara. Eu sei, mas, mano, quem sustenta hoje o futebol? Infelizmente a Globo. Então, aí ferrou. Estranho, qual o melhor horário pra você? Melhor horário pra assistir no estádio ou às 8h30 é o melhor. 7h30, 8h30. Certo. Sai do trabalho, já vai direto. Eu moro praticamente do lado do estádio, do lado do Palestra. Eu moro na Vila Romana, é pertinho. Então eu vou em todos os jogos, praticamente. Tá certo. Pode ser qualquer horário. Mota, qual é o horário de jogo que você mais gosta? Eu gostaria às 8. Acho que seria ótimo. 8? Mas você tá aqui trabalhando? Sim. Como que seria ótimo? Mas eu chegaria no segundo tempo. Tudo bem, mas eu tô falando. Ah, não, ele se sacrifica por um bem maior. Tô falando para todos. Onde você vai? Eu tô pensando em todo mundo. Onde você vai? Onde você vai? A desculpinha dele, ó, pra ir embora. Vai lá, vai dar um... Cuida bem que tem o nosso... Hoje vai ser anunciado, né? Fala no microfone. Mentiroso, fazedor de média. Eu tô pensando no todo. Pensa, olha, ele é cínico, olha isso, mano. É. Ele tá tirando o nosso ouvinte de idiota. Olha ele rindo. Eu tô pensando no todo, eu tô rindo da sua palhaçada. Tá pensando no todo, não no todo. Você riu mesmo, hein, mano? Mas eu tô rindo da palhaçada desse idiota. Ô, eu tô pensando no todo. O cara vai sair do serviço... Dá tempo de tomar um lanche. Conheceu o Morumbi há 27 anos, mais. Eu tô pensando em todo mundo. Mas, o cara vai sair do serviço, toma um lanche, dá tempo de chegar no estádio, tudo amigão. E vai embora. Você é muito cínico, né? RG tem razão. 8 horas é o melhor horário. Um dia o RG falou sempre falei cara, isso. Incoerente, idiota. Ô, amigão, você que tá indo pro jogo daqui a pouco, você vai de metrô ou você vai de carro? Tem que ir de carro, cara, é muito longe. Mas você vai deixar o carro lá na estação do Tatuapé e vai depois de metrô? Eu deixo naturalzinho e vou andando. Caraca, corajoso, nossa, hein? Não, mas é... Você é próximo. É o Batman, mano? Você é louco, é próximo. A estação Itaquera. Você nem conhece Itaquera. Quem sabe onde é a estação Itaquera? Por causa desses 5 minutos. Ah, não, é super seguro, é a Suíça. Ah, o Morumbi é tranquilo ali. Mas eu não tô... Por que o pessoal tem mania de comparar o... Eu tô falando do lugar que você tá, não tô falando do Morumbi. Mas então, eu tô falando pra você, a Suíça. Tá falando que vai andando normal, tô falando, não é perigoso? Não é perigoso, não é perigoso, não é perigoso. Veste a camisa do Corinthians da Zona Leste, tem green card, velho. Ah, eu acho que é. Só tem um território. Tem zica, mano. Rodrigo, palpite pra hoje. Corinthians e Grêmio. 2-0, Coringão. E então, você acha que algum time pode fazer frente pro Corinthians no Campeonato Brasileiro ou esse campeonato já é nosso? Você acha que o Galo pode chegar? Vai ser... Eu acho que próximo da oitava rodada ali, décima, vai se definir, mas eu acho que já é nosso. Então, e vai Corinthians. Também então, acho, mano. Amigo, um abraço pra você, tudo de bom, viu? Deixa eu mandar um salve aqui pra galera da Zona Norte, do Magnólia, que joga futebol de terça-feira ali. No Portugal, acho que conhece o Magnólia. Ah, Vila Maria. Todos os lugares. Do Vila Maria. Pegou muito no cabo da Magnólia. Aliás, um abraço pra minha ala paulista, fantasia maravilhosa, compra fantasia comigo. Vambora. Tá vendendo. A galera da K2. Da nota? Cabeça. Um abraço pra K2 aí. E a galera aqui da Zona Norte toda. E manda um abraço também pra galera aí do colégio, que quando eu repeti no Gonçalves Dias, depois eu estudei lá no Pedro Costa. Você estudou no Gonçalves Dias? Ô Beijá, você não estudou no Gonçalves Dias nem aqui, nem na sua quinta geração. Então nós vamos fazer o Benjamin no Gonçalves Dias. Então nós vamos. Ali em Genópolis. Então nós vamos fazer o seguinte. Se eu trouxer o meu histórico escolar da época que eu estudei aí, o que que você vai apostar comigo? Olha. Hã? Vamos lá. Pode Mas apostar, aparece véio. Aqui depois. Pode apostar, velho. Eu aposto um churrasco de terça-feira no Magnólia ali, ó. Você pode falar de graça, tomar cerveja e comer à vontade. Vai, Benjamin, tá ganhou, hein? No Magnólia é bom. Acho que eu não comi um churrasco. Ferrou, agora quero ver. Ele ofereceu um baita prêmio pra você. Eu vou pensar. Vai pensar agora. E vou te falar. Aposto o Brioco, velho. Campo do Magnólia sancionou. Abraço pros caras do Chavantes lá. Eu prometo que eu vou pensar. Você deixa o telefone aí com o bar. Que eu te ligo ou hoje ou amanhã de manhã. Isso, vai esperando. Vá lá. Beleza, galera. Valeu, Benjamin tomando bica na mochila, mano. Valeu, parceiro. Um abraço. Magnólia é bom, hein, mano. Benjamin tomando bica na lancheira, velho. Roubava o estojo dele todo dia. Nossa, Benjamin com essa cara de jeca. Você jogou no Magnólia, mano? Ainda quando não joguei, era nem, joguei. Né? Ainda okay. Quando não era society. Adoro lá. O campo do Magnólia. Melhor campo. Vamos lá, mais um ouvinte na sequência sem parar. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Alô, Nir de Vila Maria. Alô. Quem fala? Leandro. Fala, Leandro, tudo bom? Tudo bom. Leandro do quê? Leandro Gomes da Silva. Quantos anos, Leandro? 28. 2.8 RG número 2. Gomes da Silva. Nome de Sardinha, não é? Gomes da Costa. Ah. Da Costa, nossa. Não como Sardinha, o legal é que tinha um gol. Não, mas tem atum também. Eu tô lendo. Atum é aqui. Ninguém merece comer Sardinha. Sardinha é maravilhoso, para. De qualquer coisa. Só um minuto. Só um minuto. Jerônimo Gomes, uma vez eu e o Sombra fomos comer um bacalhau, hoje em São Paulo e Portuguesa. Jerônimo Gomes. Mas, RG, desculpa, viu? Os caras pulam tudo, o troço. Desculpa. Eu não liguei porque eu tô... Qual a idade dele, RG? Como é que fica aí? Eu não liguei porque eu tô leando as coisas aqui. Ah, RG. E te salvou. salvou. Então, apesar de eles não deixarem, mas se salvou. Mas a gente vai. É, então tá bom. E qual que é o bairro aí, velho? Aqui é Vila do Encontro. Vamos ver se o Dom acerta. Não ouvi, calma. Vila do Encontro. Vila do Encontro. Ah, aí tem coral. Não, não, não. Você acha que é na Vila do Encontro? Os caras não Você acha que eu vou esquecer? Você acha que eu não vou saber onde é? O Dom sabe. Hã? O Dom sabe, ele conhece. Lógico, eu nasci no Jabuca. É isso aí, Dom. Ai, meu Deus. Jabaquara tá no sangue, parceiro. É, nós. Jabuca, parceiro. Primeiro dia que a produção tiver um piripaque. E como a produção jamais terá um piripaque, a produção é o Highlander. E nossa. Vila do Encontro, como diria o Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro com o desencontro, né? Que ele canta no samba da bênção, né? Isso. Pera aí, deixa eu falar um pouco. Nossa, você tá hoje, tá querendo falar, velho. Vai. Não, aqui é rádio, eu tô querendo fazer mímica. Nossa, mas tá falando pra caramba. O cara tá no carro, vai entender se eu falar mímica. Nossa, fala aí. Nessa música, o Samba da Benção, eu não gosto muito, mas essa música é maravilhosa. Ele fala, o Vinícius de Moraes fala um negócio legal pra caramba. Ele fala que a vida é uma só. Se tiver outra. Sério? Mas se tiver outra. A vida era duas, não, três. Tem gente que acredita que é uma. Eu acredito que tem a continuação. Ué. E Jerônimo Gomes não, ele conta. Vida. Não. O Soma, por exemplo, acredita que é outra história. Tem continuidade. É uma vida. É um poema muito bonito. É muito bonito. E o Vinícius Moraes fala que ele só acredita. Vendo. Só acredito. Eu assino papel cartório registrado e assinado por Deus. Ele fala isso na música, essa música é legal pra caramba, Samba da Benção. Mas eu te mostro, moto. Grande Claudinho, dá um pouco pra Claudinho. A última frase. Estádio 97 é cultura. É, precisamos fazer uma campanha, Mota precisa de cultura. Nossa. Nem que seja um pouco. O cara mais não, culto do estádio, nossa. Manda ele pro cartão verde. É que quando eu converso com você, eu me sinto Einstein. Bom, o Estevão tá bom tirando o cartão verde, mostrando. Eu converso com o Mota, estranho. Eu acho que eu que inventei a teoria da relatividade, cara. Posso? Pode. Qual que é o time, pode, brother? Pode. Ô, Dom, é nóis, Dom. Corinthians. Não, Tricolor. Então Opa, relatividade aqui, ó! Eu sou Corinthians, pra mim ele não pegou nada. Então é nóis, o Corinthians é nóis. Se não for, é o Sombra e o rapaz ali. Você representa muito mais o Tricolor do que o Mota, cara. O Mota é meio corintiano, cara. É, então. Nossa. Gente, eu vou defender o Mota, não é isso. O Mota é um, um cargo político, velho. Cargo político? É. Então, quando... Não, gente, eu vou defender o Benja. Gente, não é isso. É que o Benja gosta de fazer uma média com a torcida. Não. Porque o Corinthians era a maior torcida. Falou, vou ser corintiano. Mas ele, o fundo dele, coração, então, é São Paulino. Agora, se você quiser fotos minhas desde os 5 anos de jogos do Corinthians, eu tenho. Tem foto tua? Tem. Ó, com 28 tem. Não, mas você fala isso porque você, tá vendo, ofende minha família. Ai, que eu ofendi, cara? Eu não falei ninguém, Sombra. Você ofende a minha família, porque, eu ofendi a família dele? Ô, estranho, fala a verdade. Eu ofendi a família dele? A tua casa ou a tua família pega fogo. Não é, pô, o cara fica tirando sarro disso, não é chato? Ô, estranho. É chato ou não é? Você acredita nisso? Mota, foi incêndio criminoso pra você pegar o dinheiro? Não, foi estranho. Eu abri mão da herança. Pergunta pra ele. Mas o seu irmão era o Breno? Ah, não, mano. Foi estranho. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele o time campeão brasileiro de 77. Só posso se ele sabe. Ah, isso não quer dizer nada. Eu não tenho memória pra essas coisas. Ô, Mota. Ô, Leandro! É mentiroso, velho. Hoje tem clássico na Vila, hein? O Tricolor faz tempo que não ganha na Vila, rapaz. É, mas eu tenho boas esperanças por conta do trabalho que o Osório vem fazendo. Eu acho que se fosse lá pro começo do ano, aquele time do Muricy, a gente já ia meio desacreditado, né? Mas com o trabalho que o Osório tá fazendo, a gente sabe que a derrota pode acontecer... Né, qualquer placar, mas que o time vai jogar pra frente, o time não vai ficar acuado, não é aquele time igual o do Muricy, que apanhava pra caramba, um time sem alma, é um time diferente, qualquer resultado pode acontecer, é claro, mas o Osório dá um pouco mais de... faz a gente acreditar um pouco mais no time, dá gosto, né? De ver, né? Time do Osório é time ofensivo, procura o gol, não importa se é em casa ou é fora, né? Exato. Agora, esse Wilder, ele começou muito mal no São Paulo. Aí no jogo aí contra o Inter, no sábado, foi a primeira vez que ele jogou na posição original dele e jogou bem. e jogou bem. Até queimou minha língua aí, porque quando eu falava do Wilder, eu falei, meu Deus do céu. Aonde acharam isso? É, eu falei, meu Deus, também ele tava jogando de centroavante, né? Terrível, terrível. Mas aí, cara, sábado deslocaram ele lá pra jogar de ponta, mais pelo lado, e acabou jogando bem, grata surpresa. Será que era isso? Tem essa, né? O Osório permite isso. Acho que o jogador fala, ó, professor, eu não gosto de jogar nessa posição, me sinto melhor naquela, papapá. É, entendeu? Mas ele tem uma conversa com o cara. Mas o Wilder era o jogador que, em teoria, o Oswaldo mais conhece no grupo. Porque ele trabalhou com o cara, conhece onde joga, trouxe. Mas então, mas de repente, pelo que ele queria naquela hora, isso, joga aí, que eu preciso de alguém que jogue aí e tal. Agora não, agora ele tá falando, não, então, o Pato voltou, tá todo mundo ali, vamos jogar pelo outro lado. Eu acho que isso vai dar muito certo. O que você achou do Rogério? Ó, eu fiquei muito surpreso, eu acabei ouvindo o primeiro tempo no rádio, assim, no rádio eles falando muito bem do Rogério, acompanhei o segundo tempo e depois vi o tape do jogo, mas fiquei, foi uma grata surpresa, né? Um vai jogador que agudo, que vai pra cima, não se intimidou na primeira partida, e eu acho que esse é o caminho, né, pra contratação, são jogadores que tem que olhar com carinho, jogadores mais baratos, mais novos, né, e que tenha futebol. Mas o que tem que tentar, né? O que foi mais surpreendente para você? Os gols, a atuação do Rogério ou a vitória do São Paulo, que entrou praticamente com um time, porra, todo remendado, nada a ver, desmontado, com um monte de alterações contra o Inter, que, porra, ninguém ficou até meio ressabiado, não acreditando naquela vitória. Olha, RG, eu acho que, apesar da boa partida do Rogério, o crédito da nossa vitória, a maior parte do crédito tem que ser do Osório, cara. Pelo que ele tá fazendo, jogar com o Leão, que é Edson Silva na zaga, sabe? Eu acho que dificilmente, pô, o Muricy é um técnico tricampeão brasileiro e não, incontestável, mas assim, ele não acharia um time, não faria esse time jogar igual o Osório faz. Então eu dou muito do crédito da vitória e da campanha que o São Paulo tá fazendo ao Osório. É uma boa observação. Excepcional. Não sei, né? Se faria. Vocês estão falando do Rogério Ceni, eu tô lendo uma matéria num jornal latino-americano que diz que... Não é do Rogério Ceni. Não, antes, vocês estavam falando do Rogério. Tem uma matéria aqui muito, muito legal, depois eu vou postar no meu Twitter, sobre o Rogério ter mais gols que muitos atacantes de times... Qual a novidade? Na lista tem Mário Balotelli, que ele tem mais gols, Marco Reus, Gervinho, Pedro, Diego Costa, Bale. Mas, ele tem mais gols que todos esses mais caras. Mais um pouco vai ter mais gols que o Maradona. Ah, mas ó, vou te falar uma coisa. Ele tem mais gols que todos esses. Eu posso estar enganado, até mudando de assunto, mas esse Balotelli é um cara que não vai terminar a carreira. Balotelli é Enganation? Lembra que a gente fazia o Enganation? Balotelli é o Adriano na Itália. O Balotelli é o Adriano italiano. Oh, mas o Adriano marcou, hein? O Adriano foi campeão da Pá de Coisa. Parou aonde? Não, vocês não estão entendendo. Não é nesse sentido? Eu não acho. O Adriano foi um grande jogador. O Balotelli tinha qualidades, mas vai terminar a carreira. Poderia antes ter feito muito mais. Cabeça ruim, pelo amor de Deus. Quantos jogadores foram perdidos por isso, né? Hã? Com cabeça ruim, né? Cabeça ruim. E só um adendo. Hã? O Ganso cresceu de produção também, né, Sombra? Nos últimos jogos, né? Não sei se mudou a postura comigo, dele. Tudo bem, a gente fica esperando sempre jogadas magistrais dele, mas a produção dele corre um pouco mais, rouba um pouco mais de bola, né? Eu não sei se você concorda. Não, melhorou. Cresceu de produção, é verdade. Cresceu de produção. Ô, amigão, deixa o seu placar então pra hoje. Santos e São Paulo. Olha, o São Paulo não ganha lá desde 2009, cara. E o Santos não perde na Vila há 8 jogos. 3x2, São Paulo. 3x2. De novo? 3x2 de novo? O cara quer emoção, hein? Tá louco, mano. Ó, São Paulo que tá com 38 pontos. Na cola tá o Atlético do Paraná com 37. Flamengo 35 e Palmeiras 35. Hoje o Atlético do Paraná vai pegar o aturdido Figueirense em Figueira. Aturdido, hein? Jogo duro. Aí, mano, aturdido, viu? O Flamengo recebe o animado Cruzeiro. Aí eu acredito que pode dar um empate ou o Cruzeiro surpreender. Também acho. Se fosse loteca, era duplo. Empate o Cruzeiro. O Palmeiras pode surpreender jogando contra o Inter, porque o Inter, gente, tem bons jogadores. Mas eu não sei. Olha, não tô botando fé no Inter, não, viu? Eu não sei. Eu acho que esse ano não vinga nada. Eu vejo mais futebol no Palmeiras que no Inter. Mas ali no Inter aconteceu alguma coisa. Tem muitos desfalques também. O Inter tem fator casa. Mas eu vejo mais futebol no Palmeiras que no Inter. Talvez porque joga em casa, sei lá. Palmeiras tá desfalcado. Acho que a Libertadores perdida do Inter abalou ele. O que pode pesar só é jogar em casa pro Inter, porque olha... Não é constante. Eles estavam com muita esperança na Libertadores. Depois que ele saiu, ficou muito confuso caras, tudo. Tem uns caras muito... ali que já deram o que tinha que dar ali. O D'Alessandro, ele já fez a parte dele, cara. Ele é não bom, tá mais afim. É bom. Mas ele tem que sair do Inter, velho. É bom. Ele tem que ir pra outro clube, cara. É bom. Podia vir pro São Paulo. Bom pra caramba, ô, ele. É. Leandro, um abraço pra você, cara. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite, um abraço. Valeu. É, isso aí, esse é o momento sem parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com o hashtag sem parar oficial, Dodô. O Jadson hoje é melhor que o D'Alessandro. Ah, que beleza! E aonde? Talvez esteja produzindo mais, né? Ô, mano. Me fala. É Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo beleza. Beleza, Rodrigo do que é o nome completo? É Rodrigo Dalforno Simas. Hã? Dalforno? Dalforno. Exato. Dalforno, o quê? Adoro. Se Dalforno, uma temperatura incorreta. Ah, é verdade. Se pode queimar. Acabou isso aí? Ontem? Não, ontem foi a semifinal. Não, semana que vem. Dalforno do quê? Dalforno Simas. Simas. E quantos anos Simas? Você tem? 4.1. RG. 4.1. Temos aqui, Domênico, o registro. Do presente, passado e futuro. Por quê? Ah, como assim? As três conjugações? Tudo... Presente, o ouvinte dá o forno. Futuro, o Mota sempre dará o forno. Sim. Ah, certo, entendi. Passado, Portuga deu o forno. Ah, sensacional. Olha, mas é sensacional. Pra responder, eu vou usar outro nome dele. Sabe o que eu vou falar? RG, pra cima de mim, não. É, olha, foi bem. Tá bom. Ô, meu velho, é que não tem imagens, né? Eu quero imagens. Ô, forno. Alô. E o qual que é o... Mas é forno elétrico ou micro? Ah, sei lá. Você queima muito, forno. Fala aí, velho, qual que é o bairro aí, cara? É Santana. Santana é nós. Eu morei na Alfredo Pujol. Opa. O Pão com Ovo morava na Jovita. Ai, Pão com Ovo tem um cachorro, tem um pug tão bonito, Pão com Ovo. Você gosta do Pão com Ovo? E o time, brother? Ah, é nós, né, Dodô? Campeão do século. Ah, então é verdão. É o forno, é jornalismo. É verdade. Tem forno na Itália. Isso é uma taça? Tem uma taça? Tem? O quê? Campeão do século? Olha, eu perguntei! Eu perguntei, velho! Domênico! Eu só perguntei, tem uma taça! Olha ele rindo de boa, ele fazendo careta lá, Domênico! Olha o estranho do seu lado também! Isso é normal, essa. Tem violência. Não, é só saber ler um pouco. Eu acho que às vezes não sabe. É... Não, mas depende aonde você lê, né? Não. O Folha de São Paulo é conceituado, não? Opa. Não sei. Estado de São... Não sabe? Então eu não vou rediscutir mais com você. Eu não discuto mais futebol com cada você. Cada um tem um conceito. Folha, Estado de São Paulo, se são jornais mequetrefes, na sua opinião, então eu não discuto. Ô, meu velho, e hoje contra o Inter... Cada um tem a informação que merece, né? Ué, alguns, cada um acredita no que quer. Alguns acham que sabe, outros não. Cada um acredita no que quer. Não é acreditar, é jornais conceituados que então deram o título ao Palmeiras. Tudo que o jornal fala é verdadeiro. Não, o que você fala é verdadeiro, Mota. Você tem uma credibilidade violenta. Mais que Folha que está. É, você é o cara que tem legal. Tem uma taça, campeão do século. O parabéns, está lá na FIFA. Campeão do século. Ninguém falou que tem isso, que tem título, nada, nem troféu. Então não existe. Tá bom, Mota, tá bom. Vai. É melhor. Quando, meu pai me explicou uma vez, mas olha. E às vezes você não pode ficar dando murro em ponta de faca, que não adianta, né? Eu também, ó. Burro que nem uma topeira. Ô, velho, hoje é nosso. Juiz, não, idiota, ele acredita na taça do século, o idiota é líder, ele falei. Não falei de quem é o pai. Esse negócio de DJ acaba dando isso, né? O som forte batendo na sua orelha deixa você ainda pior, não é? Então toma um cartão amarelo. Amarelo só? O outro chama o cartão. Em protesto, vou sair. Se contenta, Dudu. Vermelho, era pra vermelho. Vai ficar amarelo porque é o palmeirense que ligou. Se contenta, Dudu. Mas tem estranho que é palmeirense, podia tocar a conversa. Não, pode tocar então, me expulsa. Ele ficar legal. Não, calma, se contenta, Dudu. Não, burro, você não pode brincar, então. Brincadeira, gente, calma. Sem agressividade. Vamos. Mas, porra, os outros chamam o cara de pior. Não, mas, gente, mas é carinhoso, assim, não. Eu fui agressivo. Não fui agressivo. Vocês não sabem mais quando eu brinco aqui. Foi brincadeira. Foi brincadeira. Foi brincadeira. Lógico que foi. Você achou que eu ia brincar? Não, cara. Não falou isso. Tá louco. O Mota sabe disso também. Tá fazendo charme. Ele ficou triste. Ah, a moto tá com melindragem. Vamos lá, vai. Brincadeira. É agressivo. Você não sabe brincar, sabe, então. Sabe sim, é brincadeira. Vai, toma. Sabe que eu brinquei, né? Lógico que é brincadeira. Peraí. Ele. É brincadeira. Ô, Mota, você sabe que eu brinquei com você. Lógico, né? Você tá achando sério. Não quero falar mais nada. Então dá. Vai, toca aí. Fala com ele aí, você. Fala com o forno. Eles me expulsaram. Eu não. Fala você. A tua expulsão foi moral. E aí? Eu vou sair pra tomar um café. É um cartão vermelho moral. Estranho. Vai. Conduza. Porra. Tudo e o Palmeiras, vai cair esse ano? Pronto. Comecei, fala você. Você tá acreditando na Libertadores? Quem é que tá falando? É o Mota? Não, estranho no Ninho, que é palmeirense. Ah, o palmeirense? É. Ah, eu acredito que sim, cara. A gente deve tentar aí o G4. É, nossa briga pelo G4. Eu ainda achei uma, quando deu as 8 vitórias, que ainda ia brigar lá em cima mesmo, com o Atlético e Corinthians, mas... Vocês acham que a saída do Gabriel realmente desmontou o time do Palmeiras ou não? Benji, eu tava naquele jogo Palmeiras e Atlético. Quando o Gabriel se machucou, você percebe o abatimento no próprio time. Foi na hora da parada técnica, praticamente. O Palmeiras caiu muito naquela hora e não conseguiu remontar. Mas, ó, o Palmeiras, ele deu alguns vacilos no Campeonato Brasileiro, mesmo com o Gabriel em campo. O Gabriel é um jogador que faz falta e tem muita qualidade, isso é fato, não dá pra discutir isso daí. Isso daí é até óbvio. Mas o Palmeiras, ele não pode alegar que foi só a ausência do Gabriel, ou então a ausência do Gabriel e do Arouca, que fez com que o time do Palmeiras desmontasse. O Palmeiras perdeu alguns pontos jogando em casa e até fora de casa contra adversários inexpressivos que não pode se perder. Palmeiras, por exemplo, perdeu pro Goiás. O Gabriel tava jogando, então. Mas empatou com o Joinville. Foi no começo do campeonato. O Joinville não tinha uma vitória. Era Osvaldo. Mano, sabe, tipo, quando a gente fala, você conhece futebol. É assim, quando a gente fala do Gabriel que mudou no seguinte: o Gabriel... Agora você fala, pô, não vai jogar o Messi? Não, mas eu vou te explicar. Vai jogar o Neymar? Não vai jogar o Cristiano Ronaldo? O Gabriel não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, não é ninguém que você falou. Mas o Gabriel, ele dava segurança pro Egídio, por exemplo, subir, se mandar e atacar bem e ajudava o time, porque ele sabia que tem alguém que cobria. A partir do momento que não tem mais o Gabriel, o Egídio já fica prejudicado. Outra coisa, o Gabriel, mano, primeiro passe do Palmeiras, e até chutar a bola no gol da paz, ele dava. Sem contar o poder de marcação, e liberava o Arouca também. Então quando você tira um jogador deste quilate do time, você mexe com a estrutura inteira dele. Infelizmente, quando eu falei aqui, os caras... Falei, é verdade o Gabriel, ele faz uma falta pela função que ele faz dentro do clube. É difícil, mano. Eu até brinquei que falei com o Paulinho, tinha a mesma importância pro Corinthians quando conheceu o campeão do mundo. Porque ele era um jogador que o time inteiro gerava em torno dele, o Gabriel é igual. É assim que eu vejo de bom, não sei se tá certo, né? Não é estranho. Fala aí o que você acha aí. Fala aí com o cara. Eu concordo. O que você acha? Eu concordo, mas eu acho que já passaram alguns jogos e já podia estar adaptado, né? Isso. Acho que no jogo que ele saiu machucado, no jogo seguinte, aí eu acho que o nosso técnico às vezes demora um pouco para absorver esse tipo de coisa. E acabar acertando o time. Eu acho que já estava na hora de isso não estar prejudicando tanto como se justifica quando perde, né? Amigão 1 e Amigão 2, por que o Rafael Marques perdeu tanto espaço nesse time do Palmeiras? Eu acho que ele caiu tecnicamente com a saída do Osvaldo. Foi... concordo. Foi isso. Eu acho que caiu tecnicamente. Mas uma hora o Osvaldo é bom e outra hora o Osvaldo é ruim. Com o Rafael Marques, o Osvaldo, quando era técnico do Palmeiras, ele jogava bem. Aí, por exemplo, sai o Osvaldo, o Palmeiras começa a jogar bem e o Rafael Marques começa a jogar mal, é isso? É porque talvez tivesse um esquema armado pro Rafael Marques atuar, né, mano? Ele atuava da ponta, fechando pro meio, fazia muito gol do cruzamento que vinha pela esquerda. E, de repente, o treinador Marcelo não quer ter esse trabalho todo pra fazer o Rafael jogar. É melhor ele colocar um ponta de ofício lá e deixar o Rafael no banco, velho. Vai saber. E ele mudou algumas funções que até melhoraram. Por exemplo, o Dudu com ele, jogando pelo meio com liberdade, tá rendendo muito mais. O Kelvin nem entra. Com o Osvaldo, o Kelvin, o Domênio concorda comigo? Vou buscar alguns jogos aqui. O Kelvin jogava, ele nem joga mais. No começo do Campeonato Brasileiro, aí tudo bem, que era o Osvaldo, enfim, mas o Palmeiras ele já tinha um bom time e poderia ter arrancado mais pontos do que fez. Contra o Atlético Mineiro, que foi a estreia do Palmeiras, era o time B do Atlético Mineiro, o Palmeiras não conseguiu ganhar, empatou 2-2. Poderia ter feito melhor. O Palmeiras depois ele jogou contra o Joinville, um adversário que também estava mal no Campeonato Brasileiro e ainda tá, né? Porque o Joinville não, ainda não é parâmetro, né, cara? O time do Joinville é bem fraco e o desafio maior do Joinville é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Beleza. Empatou 0-0. Uhum. Palmeiras, ele em casa perdeu pro Goiás também, que foi aquele jogo de manhã lá que o Palmeiras jogou mal e acabou perdendo. O Palmeiras depois jogou novamente em casa contra o Inter e empatou 1-1. Depois pegou o Figueirense jogando lá em Floripa, perdeu de 2-1. Aí tudo bem, ganhou do Fluminense, 2-1, perdeu do Grêmio, mas é um resultado normal. Ganhou o Clássico de São Paulo 4-0, foi bem. Ganhou da Chapecoense, ganhou da Ponte Preta jogando fora, ganhou do Avaí. Aí o Palmeiras teve uma boa sequência, acabou empatando com o Sport jogando na Ilha do Retiro. Mas o Palmeiras em alguns jogos ele acabou tropeçando e não poderia ter tropeçado. Por exemplo, o Atlético Paranaense, por mais que seja um adversário que está brigando lá em cima, está próximo do G4, mas o Palmeiras jogando em casa, brigando também pelo G4, não poderia ter perdido esse jogo. Perdeu. Jogando em casa, perdeu. Aí tudo bem, saiu, perdeu pro Cruzeiro lá, teve aquele pênalti duvidoso lá, foi uma situação um pouco complicada, ok. Mas, por exemplo, depois foi jogar contra o Curitiba. Perdeu novamente. Entendeu? O Curitiba é um time que vai cair, ou vai brigar para não cair. Esse tipo de jogo aqui, por mais que todos os times do Campeonato Brasileiro em determinado momento vão perder alguns pontos. Fora o Corinthians, todo mundo oscila, mano. Então, mas é que tá, Portugal. Por mais que todos os times vão ter, talvez, essas asas negras, né, que vão acabar tirando pontos. O Curitiba vai cair, cara? Não sei. Goiás deu uma corrida, né? Curitiba agora saiu no final, acaba tropeçando, sobrar. No final, porque quem começou a dar voltou a ganhar, né? Ponte Preta tá caindo. Porque Figueirense começou a cair bastante, a Ponte Preta também, viu? Avaí é fraco. Quem tá em ascensão lá embaixo é o Curitiba. O Curitiba subiu, né? Ganhou vários jogos aí. Mas o Joinville também tem tirado, tem defendido uns pontinhos. Quem é o treinador? Desde que chegou um tá ruim, o treinador do defendido. Curitiba. Quem é o treinador do Curitiba, mano? Mudou. É o nosso querido amigo seu, do na beira do mal, na beira do caos. Ele é o treinador. Ney Franco? É, não é ele ou já saiu? Porque não sei. Roda tanto. Tava lá, eu sabia lá, que era o Ney. Né? Não, eu acho que ele foi e saiu. Será foi? Que eu já nem sei calma. Quem é o treinador. Ô, Rodrigo! Oi! Então manda aí, placar pra hoje. Inter e Palmeiras começa daqui a pouquinho, daqui a 20 minutos, cara. Ah, Verdão, 2-1. Você tem certeza disso? Absoluta. Metemos é que o Inter é a asa negra do Palmeiras, né? É. Eu não sei, mas olha, o São Paulo jogou bem no sábado, mas o Inter... Contra o Inter foi 24 vitórias, 21 empates, 35 derrotas. Eu não vejo nada nesse time do Internacional. Nada. Nada. Achei eu acho mortão. Que depois da Libertadores. Acho que na Copa do Brasil o Palmeiras passa. Ah, passa também, acredito. O Inter é um catado de bons jogadores. Eu vejo todo mundo falar, eu vejo o Palmeiras muito mais vibrante que o Inter. Não, mais vibrante, mais time. Mais vibrante, mais time, mais tudo. Hoje. Ele é jogado, o Inter. Eu não sei que todo mundo fala do time do Inter. Não é nada demais, hein? Rafael Marques hoje vai ser titular. Saiu a escalação do porco aqui, ele tá entre os titulares, hein? E aquele. E aquele já tava, já tava. Aquele lateral esquerdo. Olha, vou te falar um negócio. Já tava ele. Olha, já tava esquerdo. Calado. Aquele lateral esquerdo do Inter, chamado Jefferson. Foi vendido, não foi? Eu não sei se foi vendido. Foi para Sampdoria. Aliás, pior ainda. Tô no Fiorentino, negócio. Certamente ele foi convocado para a seleção brasileira e eu vi a explicação do Dunga, que já era visando a seleção olímpica. Eu vou te falar. Não dá para acreditar que aquele Jefferson, lateral esquerdo, possa ser convocado visando sequer seleção olímpica. Ele é horroroso. Você lembra o jogo no México da Libertadores? Os caras arrebentaram ele. Ah, mas o pessoal pega esse jogo aí como parâmetro? Porque não tô pegando esse jogo, não. Não, é só esse jogo, não. Ele é muito ruim. Muito evidente. É que o moleque pode estar numa maré de azar aí, eu concordo. Ele não tem feito boas partidas, mas... Tem que dar um voto de confiança, cara. Porque querendo ou não, Sombra, é jovem, é garoto. Ele é o Mota da lateral esquerda. Não, eu? Não fala assim, não. O que eu fiz? Tá desprestigiando o Motinha. Eu acho que o cara pode, talvez, não ser muito bom, mas caráter o cara tem. Você não pode falar isso. Você falou que o Mota é mau caráter? Não. Não. Você insinuou isso? Tá machucado não. E não joga hoje o Jefferson. Tá obrigado, olha aí, o Palmeiras se deu mal, né? Prado. Qualquer um que entrar é melhor, ali. É. Só volta ano que vem, tá machucado o jogador. Obrigado. Olha aí, que sorte teve o futebol, é. É isso muito aí, então. Ruim, gente. É muito, mano, é muito ruim. Ele é muito ruim. E aquele outro direito lá é o William, não é o William? É. Lateral direito do Inter é o William. É o bom no Inter é o Rodrigo Dourado, volante, tem potencial. É, só dá pancada também. É bom, eu gosto do futebol. Você dele. Que achou que o Sacha é bonitinho. Não, eu não falei isso. Falou sim, você falou. O Mano fora do ar, você falou. Falou ou não falou sobre a fome? Nossa, ele tem um olhão azul, Mano loiro. Aqui, o Mano tinha aqui o seguinte, que o Mano também é irmão gêmeo, você né? Falou que o Sacha era e o bonitinho. Alisson é irmão você do Muriel. Assim. O Mano não sabe qual irmão ele acha mais bonito, se é o Muriel ou o Alisson. Não adianta você querer me jogar contra a opinião popular. Sobra ouviu você falando isso. Não, não falei não. Rodrigo, tudo de bom pra você, cara. Obrigado. Um abraço aí pra vocês todos. Um abraço. Parabéns aí pelo programa. Eu queria mandar um Eu Amo Ela aí pra minha esposa, Aliane. Aliane? Aliane, isso. Quase um Alioli, hein? É Alione. Vocês gostam de macarrão Alioli? Porra, adoro. Caramba, velho. É uma das... Bom, a comida dos deuses. Não me põe a brócolis, só o Alioli. É, brócolis. Sem brócolis, não gosto de brócolis. Ah, eu gosto. Não, macarrão Alioli normal, sem brócolis. Brócolis é legal. Não, mas não precisa ter brócolis no macarrão. Pode separar dessa porra. É, mas pode ter, sim. Agora, macarrão com Alioli é outra coisa. Eu gosto, às vezes, de um pouquinho de alite, assim. Ah, não, alite é nojento, cara. Faz a mistura de vocês. Cada um gosta de uma coisa aqui, não tem jeito. Um pouquinho de um bom alite. Você precisa. Um pouquinho. Eu gosto de um grana. Padana, assim. Apresentação é, do prato, empatar o prato, de empratar bem. Isso é uma apresentação, apresentação horrível. E explicando que aí é alho, óleo, mas é azeite. É azeite. Na Itália se chama óleo, né? Então sim, eles falam óleo. Isso, senão os caras já começam a achar. Não vai meter um liso ali que eu falo. Já começa a achar. E o melhor azeite do mundo é o português. O azeite português é o melhor do mundo. Mandar um abraço pro amigo Fabinho Raiola. É o cara que fabrica o melhor azeite do Brasil, português. É o Fabinho Raiola. Não, ele não fabrica azeite no Brasil. Não, ele fabrica na Itália. Ele importa. Ele tem o Fabinho Raiola, faz azeite, faz óleo, azeitona. E, sensacional, cara. Mas ele importa já engarrafado ou ele engarrafa aqui? Ele é o number one, cara. Acho que é molho de tomate também. Um abraço pro Fabinho Raiola, monstro. E azeite português deve engarrafar aqui, né? Ele podia patrocinar aqui. Ah, mas não é. A coisa dele é uma coisa muito. Ele não vende, acho que, pro consumidor. Não, ele eu vende ouço, também. Olha, ele vende, olha, eu, por exemplo, eu gosto de futebol, ouço um programa esportivo e não compro macarrão, eu não compro molho de tomate. Não, é isso, eu não falei isso. É que eu não achei que ele só vendia pra restaurante, não. Ele vem pra consumidor final também. Lógico, se eu compro. Os melhores restaurantes de São Paulo tem lá o azeite dele. Que nem outro dia eu vi uma coisa. Mas não é porque elogiei ele que ele tem que anunciar. Outro dia eu vi uma coisa tão cretina, falou assim: não, comida pra cachorro não tem que anunciar em programa de futebol. Porque cachorro não ouve. Futebol não tem cachorro? Lógico! Mas quem compra é o dono. Cachorro! Cachorro ouve! Lógico que ouve! Mas é o dono que compra besta! Depende, tem cachorro que vai comprar sozinho. Outro dia eu fui obrigado a ouvir essa. Porque o problema é um idiota. A Diva escutava. Não sei nem quem é. Depois eu te explico. Eu conheço quem? Eu sei quem é? Não, depois eu te falo. Mas é dos gênios do marketing, né? É a mesma coisa quando você tem um produto pra criança. É lógico que você também tem que fazer num outro programa, porque quem compra, quem leva, são os pais, pô. Quem paga, é claro. Né? Hã? É claro. Quem paga, né? Lógico, não que você não tenha que fazer num programa infantil. Porque, olha, comida pra cachorro não tem adequação. Eu ouço futebol e incrível, eu não compro agora comida pra cachorro. E o ouvinte do estádio é cachorreiro. Isso é uma desculpa esfarrapada que te deram aí, hein? Pra não ser... Toda vez que a gente faz uma ação com cachorro, o ouvinte do estádio adora. Não, é bizarro. Quem ouve estádio não tem cachorro, não. Lógico que tem. Nós temos no Brasil mais cachorro do que criança em casa. Lembra que a gente fez uma ação pra arrecadar ração pra cachorro no Pacaembu? A gente encheu um caminhão. Bombou. Teve adoção de cachorro. Olha, o marketing é cheio de gênios, viu? Eu vou te falar uma coisa. Ô, Rodrigo, um abraço pra você, tudo de bom. Sorte pro seu Inter. Tchau. E Inter? Ele é palmeirense. É verdade. Então? Você falou sorte pro seu Inter. Isso! E só pra finalizar, mandar um abraço também pros meus filhos aí, Felipe e Lucas. Tá feito. Um abração, irmão. É nóis. Valeu, um abraço a todos. Um abraço, Domênico. Abraço. Valeu, meu velho. Falou, velhinho. Valeu. Esse é o Estádio 97 da Energia. Já vai falar com o Dodô. Calma, já vai falar com o Dodô. Porque agora o Benjamin vai falar de Freecow. Ah! Eu vou falar de Freecow. Porque Freecow. As pessoas que ouvem futebol vão no banheiro. E muito. E às vezes... Só um minutinho, eu me enganei, porque foi um momento sem parar e eu vou falar agora de sem parar. E na sequência você vai... Fica à vontade. O bar não erra nunca, hein? Puta que susto agora, porque... achei que tinha caído um prédio aqui, velho. Porque as pessoas que ouvem futebol, elas passam no sem parar, sabia? E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Ah, olha, o sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá! Não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. É isso mesmo. Um abraço aí para Priscila. Também para o Jeová Santista, que me escreveu... Grande Jeová! Escreveu para mim e disse: Sombra, confio muito no meu Santos na Vila, mas hoje estou temeroso. Não, Jeová jamais, jamais Jeová seria um temeroso. Agora sim, Benjinha, vamos falar de Frico. Olha, vamos falar de Frico. Às vezes, muita gente mandando e-mail pra rádio perguntando Frico, Frico, Frico. Gente, Frico é uma realidade, é um produto sensacional. Frico é um produto que já foi lançado nos Estados Unidos e no Canadá, que é um sucesso absurdo. O que é o Frico? O estranho me pergunta. O que é o Frico? Ah. O Frico, o estranho, é o seguinte, é o primeiro bloqueador de odores sanitários do Brasil. Não é aquele negócio que você vai no banheiro lá, pá, né, faz o número 2, e aí depois você joga um spray que mistura tudo, né? Na hora que você entra uma coisa, você sai, tá pior ainda. O Frico é um spray pequeno, você pode deixar, a mulher pode levar na bolsa, você pode levar no bolso, na mochila, né? Você pode deixar na tua gaveta, no teu escritório, pode deixar ele encostar no banheiro da tua casa. Ele é um bloqueador de odor sanitário. Como é que funciona? Você pega teu Frico, que é um sprayzinho pequenininho, quando você for lá ao banheiro fazer o seu número 2, você dá 5 borrifadas ali em direção ao vaso sanitário, na água ali do vaso sanitário. Aí você pode levar teu smartphone, teu jornal, teu livro. Você precisa fazer aquele TCC de final de ano da faculdade, você pode levar, né? Leva lá, faz o que você quiser, velho, faz o que você quiser. Pra ficar 1h30, 2h, lá, ficar relax. Quando você sai, amigão, o banheiro não fica com aquele cheiro ruim. Ou seja, acabou a saia justa. Às vezes você vai na casa da tua namorada, às vezes você vai numa festa, pô, dá aquele revertério, você vai no banheiro, pô, parece que precisa lacrar depois, né? Parece que a vigilância sanitária lacra depois tudo. Mota. Mota fazia cocô numa cápsula de aço, depois ela era levada aí pro... Pra onde? É verdade. Porque não podia soltar em qualquer lugar. Mas nós demos, ele tá salvo. Mas nós demos 10 caixas de Frico para o Mota. Então, amigão, acabe com a saia justa, acabe com o teu cheiro desagradável que fica no banheiro. Você encontra o Frico nas melhores redes de farmácias e drogarias do Brasil. Anota esse nome, Frico. E ó, funciona, que é uma maravilha. Pode comprar. Perfeitamente. Dudu, perfeitamente. O Alione saiu e entrou o Cristaldo no lugar dele. Viu? Ah, ele preferiu. Vai o Cristaldo no lugar do Alione. Estranho. O Estranho que falou aqui. Boa alteração, Estranho? Eu achei uma boa. Eu gosto do Cristaldo, eu acho que o Cristaldo aberto vai. Mas ele não é melhor entrar força no segundo tempo, assim, correndo mais? Ah, eu acho que tem que dar chance pro cara. Porque esse time aí que ele colocou é mais aberto. Né? É, ele vai, ele abre, ele vai jogar mais de time, ponta. Ele, né? Vai buscar a vitória, então. Ele recua um pouco o Rafael Marques, né? Pela formação, você percebe que vem aí um time que vai buscar uma vitória, o que também é preocupante, porque o Inter também tem um ataque. Por algumas vezes, é rápido. Muito rápido, né, Sombra? Então, eu vou dizer uma coisa pra você. Mas eu acho que o Alione... É mais um jogo aberto. É o Vitinho do lado. É mais um jogo aberto. O Vitinho vai jogar? Vitinho joga hoje. Acho que é Vitinho e Sacha, cada um pra não concentrar. A chance de muitos gols aí... É isso, mano. Pode se apostar. Isso, Vitinho e Sacha. Pode apostar que tem muitos gols nesse jogo, hein? Duvido que seja o jogo... Eu acho que o Alione não tá com ritmo pra jogar os 90 minutos. Também acho que tá voltando agora. Pode entrar depois, dependendo do que acontecer no jogo. Olha aí, eu não sabia, cara. Hoje, segundo o Luiz Henrique Matos, não é só dono de cachorro como veterinários, todos escutam Estádio 97. Hoje é dia do veterinário. Ah, é, boa, parabéns. Oh. Nós falamos hoje no Palhacinho. Um abraço pro meu irmão Caio Biasi, que dá aulas de veterinária. Então, dia do veterinário. Muito obrigado pela audiência e parabéns aí a todos os veterinários, hein? Boa, professor. É isso Quem mesmo. Ama bicho, eu amo. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Eliar, muito além da partida. Também o oferecimento de Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Olha o avião do estádio 97 passando. Anotou? Anota aí, hein? Tá passando o avião do estádio 97, hein, pessoal? Esse mês, hein? Troca fumegante. Troca fumegante. Ô, Benja, ontem a gente falava aí da deterioração da música, etc e tal. Você diria que Seattle foi talvez o último grande momento é aí, movimento de Man música. Man in the Box, Alice in Chains. Você acha que Seattle foi aí o último movimento de música? Suspiro, né? Não. Mais marcante? Ou teve alguma coisa legal, depois? Hein? Acho. Eu não. Esse movimento de Seattle não é uma das coisas que mais me fascinam, não. Eu gosto de Alice in Chains, Soundgarden e tal. Kurt Cobain, você não gostava? Não, não tô falando de gosto, mas tô falando algo assim emblemático, acho que foi um movimento, acho que foi do Seattle. Depois não movimento nada, não tem mais nada. Ah, né? Você tem hoje o indie, né? O indie não deixa de ser um movimento. Você tem várias bandas de indie aí que estão fazendo. Mas você tem várias, mas nada que marque a ponto de você chegar e falar assim, nada marca. E você chega e fala assim, não, é tão famoso quanto Alice in Chains, nada é tão famoso quanto Nirvana. É. Acho que foi o último. Mas você tem umas bandas novas aí desse movimento que são muito legais. Eu não gosto delas ao vivo, acho que não tem peso. Por quê? Né? Eu não acho que não, ao vivo eles não têm peso. Não tem peso, cara. Eu não gosto. Dessas bandas mais recentes que eu mais gosto é o The Killers. Acho legal pra caramba. The Killers é legal. The Killers é muito bom. Mas, por exemplo, ao vivo também não é, acho aquela maravilha, né? Mas são bandas que é legal pra você ouvir duas, você três, quatro... Foo Fighters? Ah, Foo Fighters é diferente. Foo Fighters é legal. Você gosta? Não, tô perguntando, você gosta? Foo Fighters é legal. Essas mais novas, né? Pô, o Foo Fighters tocou em Wembley pra mais de 90 mil pessoas. Ainda teve um show que chamaram Jimmy Page e o John Paul Jones do Led Zeppelin pra tocar. Você gosta? Parece um rock and roll, David Grohl. Eu gosto de rock. Eu não entendo muito de acompanhar, mas eu gosto de rock. Eu gosto de ouvir rock. O que mais gosto é rock. Você gostava desse movimento de Seattle? O Alice in Chains eu vi ao vivo, era demais. Mas o melhor show que eu fui ver foi esse de si aqui no Pacaembu. Eu gosto mais do Nirvana. Mas o último louco que você viu foi o Kurt Cobain, Benja? Louco? É, do rock, não. Assim. Mais louco, todo. Pô, tem o Ozzy que tá aí quase 70 anos, é louco. Mas o Ozzy depois de muito tempo. O Ozzy ela traz. Você tem o Leme do Motorhead, que sobreviveu ao YouTube a todos. Quê? A semana passada abandonou o palco, não teve condição de fazer show. Leme? Ah. É, mas no Monsters eu fui ver o Motorhead e ele não tocou. Ele não conseguiu tocar e o Sepultura fez uma... Tá doidão já? Ele tá muito doente, cara. Tá doidão? Não, doidão? É, não, mas doidão ele nasceu. Eu já sei. Mas ele tá muito doente, cara. Ele tá muito doente. Tá doidão. Esses caras não tocam, né? Eles põem o CD aquele lá que é gay? E dão play. Não, veja, qual é aquele que é gay do heavy metal? É o Rob Halford do Judas. Quando ele assumiu, foi uma loucura, né, velho? Nesse dia que eu fui no Monsters, olha como foi legal o Judas. Pra compensar que o Motorhead não tocou, o Judas tocou acho que uns 40 minutos a mais. Ó, isso é demais esse som. Isso é legal. Aliás, falando em esses sons aí, esse fone aí que lançou do Iron, hein? Do Iron. É louco, impressionante. Hein? Impressionante. Louco, lançou hein? Um fone do Iron mesmo que não tá à venda ainda, mas é uma coisa absurda. Nossa, é bonito, cara. Maravilhoso. Só que você tá falando de rock, aí vamos falar de bateria. É, amigo, e o maior de todos, e o maior de todos, bateristas, não tem pra ninguém, é o Neil Peart do Rush, o Pelé das bateras. Aí, um abraço pro amigo Didi Adriano Pagani, eu vou dar um curso pra ele de música. A LR é a bateria original de 8 em 10 motos produzidas no Brasil, isso mesmo. Não tem pra ninguém, amigo. Pensou bateria original, pensou em LR. Além disso, ela é totalmente selada e pronta pro uso. Instalou, ligou, ó agora, ó. Demais. Quem mais entende de moto reconhece e atesta a qualidade da LA. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha LA, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Neymar, que golaço, hein? Um abraço para todos os distribuidores e revendedores da LA, Zobinha. Agora vou falar, a seleção brasileira é um tédio de ficar. Meu Deus. É o Ted, mas que o Neymar fez um golaço. Não, mas tudo bem, né? Eu não vi o jogo, eu só vi os gols. Os gols não, só vi o gol do Neymar. Eu vi o primeiro tempo e desisti, cara. É chato, começou o, né? Masterchef, eu troquei. Olha, será que tem caído muito a audiência? Eu sei que agora vão começar a me metralhar. Vão começar a falar um caminhão. Fala principalmente, verdade, né? Principalmente agora aí também, aí depois de uma data comemorativa emblemática como foi o 7 de setembro. Assombrar. Como é bonito, velho, quando começa a tocar o hino americano. Não. É verdade, velho. Ó, começa a tocar o hino americano, Sombra. Já me vem na cabeça, assim, ó, os tanques andando, tá certo? Aquela bandeira tremulante em cima do tanque. O tanque passando, assim, ó, aquele negócio, assim, com a bazuca apontando pra todo mundo. Não. Mas é verdade, velho. Estados Unidos é poder bélico e consumo. O mano, cara, é fã do Hulk Hogan, né, mano? O Hulk Hogan, o Mr. T. Hulk Hogan. É, Mr. T, esses caras todos aí. Pô, da hora, velho. Da hora, velho. O que você falou agora? Que nome que você falou? Hulk Hogan. Ah, ô, oh, Sombra, qual que era o nome do... Lembra do Guerra Sombra e Água Fresca? Ah, não lembro do... Oba, como que era o nome lá do coronel com o inglês que estava preso? Não era Hogan? O alemão soldado era Schultz, lembra? Schultz! Schultz! Era Hogan. Pô, ninguém lembra aqui. Então eu tô falando que os caras, tá cada um fazendo uma coisa. Não, mas coisa eu aqui. Não sei. Tá falando eu não grego, velho. Não, eu tô falando do grego. Todo mundo tá lá vendo sacanagem. A gente não lembra, Benja. Ninguém lembra, velho. O Mota tá jogando velho, o Pagano não tá jogando. Tô lendo a notícia aqui do árbitro. O Sereta reclamou da... O Sereta, amigo do Mota. Amigo do Mota. Ele não gostou aí que o STJD fez com o Dudu. Ué, tem que vamos ligar pra ele lá, vamos ligar, vamos pôr o Sereta no ar. Como é que ele quer desabafar? É, o Sereta que, se eu não me engano, ele vai entrar na justiça comum pra processar pela agressão, né? Não, ele, deu uma... ele já move. Já está movendo, ele, né? Ele tá falando aqui na reportagem que ele já move uma ação. Eu acho que ele deu uma entrevista pra ESPN falando o seguinte, olha, o que a justiça desportiva faz, ficou descontente com o resultado, ele vai fazer... Ah, vou buscar a reparação na justiça comum. Mas agora dia, é confiar na justiça comum. Mas no dia ele não botou na súmula, botou? Botou. Porque o Dudu, quem não botou foi o Rafael Claus aí no caso do Petros. É, ele colocou na súmula um dia depois. Aí quando começaram as enxurradas aí de matérias, enfim, todo mundo falando que o Petros tinha feito de propósito. Mas o Dudu não tinha nem como não colocar, porque o Dudu, além de empurrar o Sereta, ele começa a xingar o cara ainda. Pô, ele, né, dá uma pedida. Inclusive, o repórter pergunta pra ele: você acha que você foi prejudicado para apitar o Brasileirão? Ele acha que foi. Porque até hoje, até agora, ele só apitou mais um jogo. Esse Dudu é bom jogador. Ele precisa só. É. Ele é meio cabeça quente. Ele meio? Quase igual o. Ele precisa botar a cabeça dele no lugar, mas o é bom. Era assim ele também, é bom jogador. É, meio o Fabiano. Não, acho que o Edmundo é muito mais jogador que não dá nem pra comparar. Não, tô dizendo não. Temperamento. Tô dizendo temperamento. Temperamento, eu acho que o Dudu, se ele botar a cabeça no lugar. Bom, e você, tá anotando aí? Tá anotando aí quantas vezes passa o avião do Estádio 97? É. O avião do Estádio 97. Vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. U2. Promoção avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. U2. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, proporcionando a você uma experiência única de voo. A Agência Catalana de Turismo, Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. U2 em Barcelona. É como você ouviu, então anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97, porque a partir do dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar, no Estádio 97, e acertar em única chance. Quantas vezes passou o avião do Estádio 97 no único dia do programa, e o ouvinte que entrar que vai escolher o dia, tá? Vai ganhar o direito de ir a Barcelona, desde que esteja com o passaporte em dia. Vai ganhar o direito de ir a Barcelona com acompanhante, assistir o show do YouTube na Red Zone. O Red Zone é a melhor localização do show. É o lugar mais legal dentro do show do YouTube, tá bom? Então vá lá, visite o nosso site 97fm.com.br. Leia lá o regulamento. Você vai curtir demais. Lógico, se você ganhar. Tá bom? Então leia lá. Promoção avião do Estádio 97. Vai viajar com apoio da Singapore Airlines. Aliás, a Singapore Airlines está com uma promoção de passagens aéreas para você viajar a Barcelona. Que tá show de bola o preço, hein? $808. Essa promoção vai até o dia 30 de setembro. $808 em classe econômica. Para saber mais, visite o site singaporeair.com ou consulte o seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. Conhece Barcelona, estranho? Não, Barcelona eu não conheço. Não conhece? Gostaria? Não, gostaria muito. É, que lugares da, já viajou para fora do país ou não? Só para os Estados Unidos, México, que eu fui para Cancún. Certo. E, com tesão, né? É. Puta, Cancún, eu vou para lá agora em outubro de novo. Eu fui de novo agora também, é demais, cara. É demais, é demais. Agora, Cancún é legal, zona hoteleira, né? Porque quando você... É zona hoteleira. É. É, porque quando você vai pra cidade mesmo, você fala... Ah, eu nem vou sair do hotel, só vou sair pra aqueles passeios. Sai, faz, sai. Vai nos parques, é legal pra caramba o Explorer, o Xcaret. Esse eu não conheço. O Xcaret é sensacional. Eu não gostei. Hã? Eu não curti muito. Qual? O Xcaret lá. Não gostou? Não, achei que tava muito, achei muito bom. Aquele Xirra lá é bem mais legal. A cidade é feia? Eu vou. A cidade é. A cidade é A parte hoteleira é maravilhosa. É horrorosa. Eu não conheço, cara. E é mais barato você ir pra Cancún do que viajar pro Brasil, você acredita? Nordeste. Hotel 5 estrelas, ó, incluo tudo. Até tudo, com dólar alto. E mais barato que até com dólar alto. É verdade. A vergonha é isso. E depois eu vou pra Flórida, daí eu faço o que o mano fala. Chique, chique! É verdade. Consumo. Você tá contribuindo pro governo americano comprar uma M16. Parabéns. Não, lógico, vamos parar de hipocrisia. Então, tá, eu concordo. Começou o jogo do Palmeiras, hein? Ah, então vamos assistir aqui. É, 2 minutos já. Então vamos lá. Minutos. Já começou o jogo do porco? Então tá bom. Alteração, daqui a pouco pode ter. Tem um monte de alteração daquele time que passaram aí. Então, mudou muito, né, estranho? Então peraí, dá a escalação. Mudou. O estranho tem a escalação. O estranho tava falando. A escalação entrou com o Cristal. Né? Não, entrou o Cristaldo, João Paulo e o André Giroto. Então, peraí. Fernando Prass, João Pedro, Leandro Almeida e Vitor Hugo. João Paulo, André Giroto, Thiago Andrei Santos. André Giroto, Thiago Santos, Zé Roberto, Rafael Marques, Cristaldo, Alexandro e Marcelo Oliveira, o técnico. O Palmeiras joga com 3 jogadores. E o Inter? Passa o Inter aí, RG. O Inter vai de Muriel, William, Paulão, Hever, Arthur, Rodrigo Dourado, Newton, D'Alessandro, Valdívia, o verdadeiro, Vitinho, Eduardo, Sacha e Angel Hux, o técnico. Argel. O Rodrigo Lombardi vai pegar. Precisa mudar aqui o vidrinho. Tá difícil. Ah. A idade vai chegando. Vamos lá, vamos aos ouvintes. 3284-7097. Oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Alô. E aí, Sombra? Ó. É o Domênico. Não é o Sombra, velho. Oi, mas é o Domênico. Beleza, meu velho? Você vê quando ele falou Sombra, ele foi seco. O Domênico, ele se abre. E aí, Dodô, beleza? O Domênico é truta, velho. É nóis. Ele é nóis, irmão. Então, truta que você misturou a voz, velho. É o Ricardo. Amaro Lourenço. É nós. Exatamente. Ah, ué. O Ricardo Amaro Truta. Lourenço. É, faz tempo que ele não liga aqui. Faz um tempinho, tá difícil ligar aí, cara. É, bom, ainda tá bem, bom, né, velho? A chupa do Leandro, que tá tentando e não consegue. Quantas foram esse ano, velho? Nenhuma. Acho que umas duas só. Qual, duas? Essa é a segunda. Aí, tá vendo? Ah, o mano é três, tudo, mano. Véio. Por noite. Aí, mano. Tá melhor que o mano, hein? Ô, mano, eu fiquei sabendo de uma zona que os caras estão fazendo uma nova coisa. O mano virou tríplice coroa. Eu fiquei sabendo de uma zona, mano, que o cara paga o rodízio. Sabia? O rodízio? Ele paga uma quantia na casa e quando ele quiser brincar, tipo ele pode, entendeu? Não. Imagina como é que vai ser. Vai ter 500 caras pra 10 mulheres. Aqui todo mundo se roçando numa salinha. É lá em Guarulhos essa casa aí. Eu vou no 222, meu amigo Edu. Como diz o vizinho, haja ola na rola, hein? Mas... É! Ola na ola. O 222 é melhor que isso aí. Tá bom, velhinho, quantos anos mesmo? 31, cara. RG, 3.1. Qual que é o nome dele? Ricardo Amaro Lourenço. É, aquela música lá que deu discussão com o cantor lá. Qual a discussão assim, que deu? Discussão. Eu amar o como amar. Isso aí é Oswaldo Montenegro. Tá bom, e qual que era o bairro, Galinho? Jardim Peri Alto, mano. Ah, ali é Zona... Ali é Zona... Zona Norte, querida. É, Zona Norte. Perto do Horto. Ali você não mora não, viu, baby? É complicado, viu? Não é complicado não, parceiro. O que é um bairro complicado, cara? Eu vou te falar onde eu morei. Melhor não querer. Eu vou te falar onde eu morei. Eu morei na Índio Peri. Peri é perto, é outro bairro, mas é perto. Ah, é outro bairro. É. Pô, cara. É. Os caras vão pegar o cotovelo, velho. Muda um número, um dígito, os caras. É onde bairro. Tem o Índio Peri, fica também a Índia Ceci. Exatamente. Era a bicicleta Peri e Ceci. Exatamente. Eu tive uma Ceci azul. Que mentiroso. Que ridículo. Outra mentira. Peri? Não, Ceci. A Ceci não tinha azul. Tinha. Mentira. Tinha. Tô falando que tinha. Tem foto, eu tua? Tinha cestinha. Queimou a bicicleta junto na cara. Ah, é mentiroso. É uma tragédia na família do rapaz. Viajou carimbagens vocês, do incêndio. Carimbagens. Desdenham. Carimbagens do incêndio. Ué, Moto, você precisa parar. Você diz dizendo a tragédia dos outros. Ah, cara. O Moto, você tá com graça. Ah, tudo que o Moto fala que tem, ele fala que pegou fogo. Ou a foto ou o produto. Outro dia, por causa disso aqui, uma prima minha mandou um zap-zap, que ela escuta o programa. Né? A Kate. A Kate e a Kelly. Kate Perry. É, Kate e Kelly. São os, que beleza. As irmãs gêmeas. É uma só ou são duas? É, são duas. Kate, né? E a Kelly. É, sim. E aí ela falou assim, poxa, eu tenho uma foto aqui, eu vou mandar pra você. Ela vai mandar pra mim via Sedex. Quantos anos você tinha essa foto? Ela mora onde? Eu tinha... Onde ela mora? Moto? Acho que 9 anos. Onde ela mora? Foi uma época que eu morei 1 ano em Manaus. Olha que legal. Ah, ela ouve a gente de Manaus. Lógico. O Mota descobriu um açaí lá. Mota, velho. Pode falar. Ué, Mota, pra quem que serve o bebê da rádio? Eu vou dizer agora pra você. O que você é mentiroso? É verdade, ela vê pelas câmeras. Eu vou trazer quando ela vier aqui passar o final de semana. Eu vou trazer ela aqui. E ela é índia também ou não? Ela, filha de índia. É mesmo? É. Mas ela tem aquela teta caída. Não, Kate. Tá louco. É Kate. Você acha que todos os índios agora têm a teta caída? Ô, Sombra, ela é não. Índia. Não. Você já viu as mulheres amazonenses são bonitas. Sombra. Ô, Sombra, ela é índia. Ela é índia. Ela é índia e chama Kate. Kate. E tem os primos dele índios também. Um chama Malcolm. Outro é... posso te falar? É muito engraçado isso aqui, ó. Outro é John, minha família, ó. Kate, Kelly, Kátia... Kátia, Kate, Kelly. É, Kátia chama, Lúcia. Nenhum chama Raoni, nenhum chama Emílio. Quer ver? Eu vou ver os nomes aqui que eu não conheço. Ele não sabe o nome. Ué, eu não conheço todo mundo. Gente, é muito gente, sobrinho. Muito... Eu posso esquecer. Índio tem filho pra caramba. Qual é o nome dela? Então é Kate Mota, Cláudia Mota, Kelly Mota. Kate Kelly e Kate Kelly Mota. Que mentiroso. O nome dela é Kate Kat, velho. Tá aqui, ó. Ô, mano, uma chama Kate Kelly e a outra chama Kelly Kate. Tá estranho, Índios, tá estranho. Hein? Nome índio, hein? Tá estranho. Ah, Mota, isso é muito mentiroso, velho. Cadê? Família Mendes. Ô, Ricardo. Família Mendes. Ô, Ricardo Amaro Lourenço, que time? Ah, tricolor, mano. Ah, tricolor. Tricolor. E aí, hoje, será que cai esse tabu aí de 6 anos sem ganhar na vila? Hoje cara? Não, hoje não pode. Precisa, né, cara? Se o juiz não ajudar o Santos, que o Santos é o mais ajudado. Não, né? O que ajuda é outro verdade. Time, não é o Santos, não, velho. Não, mas ajuda Santos também. Não joga no 4-3-3-3. Então tá, acontece 3. Sem querer, vai. Pô, mas ultimamente tem uma força boa. Ultimamente. O que adianta? Marcou pênalti, o cara não faz, pô. Não tem ajuda. Ambos os times têm os seus desfalques, né? O São Paulo tem desfalque do Luiz Fabiano, tem desfalque de zaga. O São Paulo tem que é o desfalque do Luiz Fabiano. Ah, Luiz Fabiano não é desfalque. Luiz Fabiano faz tempo, hein? Mas é desfalque, ué. Faz tempo, é desfalque, não é? Ah, faz tempo, mas ó, faz tempo, hein? Os caras nem lembram mais do Luiz Fabiano. O Mota tá magoado com o Luiz Fabiano. O São Paulo, vamos supor, daquele que você fala é titular, Luiz Fabiano, Rogério Ceni, tá? O Rogério Ceni. Os outros têm um rodízio tão grande que a gente não pode considerar desfalque. Joga Pato, joga Ganso, joga Michel Bastos, vai jogar Wesley, Thiago Mendes, em tese, então, os desfalques mesmo, Luiz Fabiano e Rogério Ceni. No Santos, que dá pra considerar lá grande desfalque? O Lucas Lima e o Giovani. E o Giovani. Quem perde mais? Pela estrutura, o São Paulo perde mais. O Santos tá mais arrumado, né? O São Paulo tá se achando agora. Eu acho que o Santos perde mais que o São Paulo, hein? Não sei, cara. Acho que o Santos Gabriel tá querendo chegar, bem. Né? Eu continuo. Não tá, mano, Marquinhos Gabriel? Eu continuo sim. Na minha tese. Tá jogando bem. Clássico é jogo de superação, é jogo que, porra. Que tudo pode acontecer. É difícil, cara. Não dá pra medir, não. Tá aí o exemplo. São Paulo botou 9 jogadores em campo pra pegar o Inter, velho. E, porra, passou por cima. O Inter, por sinal, que tem o D'Alessandro, que muita gente elogia como meio completo. Aí, mas tem 3 anos que não joga nada e todo mundo elogia do mesmo jeito. Mas o Inter todo ano, todo mundo aposta, o Inter todo mundo acredita todo ano, veio completo para pegar o São Paulo e todo mundo fica com o D'Alessandro, aliás, deu, no sábado deu um piti, lateral esquerdo de São Paulo, que jogou de ponta, o Matheus Reis. Do toque de bola. Tem que chorar o cara na grande. O Matheus Reis, ele deu 2 passadas de pé em cima da bola no fim do segundo tempo. Mas o D'Alessandro, ele deu um piti, meu amigo. O D'Alessandro é contumaz, né? Mas deu um chilique. Deu. Mas não foi nada demais. Ele gosta, sabe, de dar o drible. Quando ele toma, ele reclama. É mimimizento. Nossa, mesmo. Mas olha, ele mas gosta, é chilique desde a época do River, meu. Brincadeira. É estilo, por isso que não teve uma carreira melhor na seleção. Mas tipo, o tipo de jogador de bunda mole. É, bunda bons demais. Oi? Bunda mole. É mesmo. Joga a bola, mas é muito fresquinho. É mesmo. E pode ver toda a confusão que tá envolvido, cara. É verdade. Nossa, não sabe perder. Nossa, ele dá o drible, mas não foi nada, tomar. Não foi nada do outro mundo. Não foi que nem o Edilson Capetinha aquela vez, sabe? Que ficou fazendo embaixada. Nada, nada, nada demais. Nada. Ele joga muito pra torcida. É brincadeira. Tem gol. Adivinha de quem? Vai, já? Sei lá. Gol do Galo maravilhoso. Que deu treino. Atlético Mineiro 1, Avaí 0, hein? Pegando o bônus round da rodada, velho. Mas. Gol do Luan. Ô, Ricardo. Pontos pra mim no Cartola. Fala, você tá gostando do Osório, Ricardo? Pô, cara, é bom treinador. Depois que eu vi ele lá no programa com o Beja lá, o cara é inteligente pra caramba, sabe do que tá fazendo. Não gosto muito da parte dele colocar lateral como ponta, mas ele tem consciência do que tá fazendo, conhece do trabalho, conhece de futebol, conhece de estratégia, então dá pra confiar no trabalho dele sim. Tá bom, e hoje aquele Rogério lá, dizem, não entra jogando, não sei se é verdade. É o Mota que trouxe informação. Não, não entra mesmo. Tá vendo? Não, ele vai entrar depois. Você acha, eu particularmente... É a arma. Eu é particularmente arma. Achei válido manter o Rogério no banco. Manter o Rogério no banco e falar assim, não, entra depois, durante o jogo. Segura. Né, pra não achar que... Oh, senão os caras falam, oh, aí dá o primeiro tempo, os caras falam, pô, não resolveu. E você, qual a sua opinião? Vai que é o Fernandinho. É, e também pra não dar muita moral pro cara que tá começando, né, cara? Eu acho certo também, quem colocar no banco, igual eu converso com o brother, né, sobre o Gabriel Jesus, o começo que o Lodo fez com ele foi certinho, cara, de não sair colocando de uma vez e com apelo de torcida e de mídia, senão acaba até frustrando o jogador depois. É, mas o Dodô também já tá achando que o futebol dele tá caindo, já não é mais essa coisa, viu? O moleque é bom, mora lá perto de casa, lá é bom, moleque, tem que pôr pra jogar, mas não contra o São Paulo. Quem? Então tá bom. Deixa. Cara, é difícil. Se o cara é bom, vai jogar com todo mundo. Deixa o seu palpite então, olha. Ora, vocês estão vendidos, tô vendo o jogo. Santos e São Paulo. 4-3 São Paulo. São Paulo e Santos. Pô, os caras querem gol, mano. Quer me matar do coração, velho. Nossa, 4-3, velho. Você tá louco. Com muita emoção. Bota. Haja emoção, cara. E, ó. Ricardo Oliveira vai sentir a coxa hoje, hein? Vai. Oh! Você é o que agora? Você é um bruxo! Você vai fazer um... Porra, você é bruxo, cara! Não é. Coitado, é normal, estatístico. Desgaste físico. Jogador de mais idade, sentir contusão. Aí, mas é verdade, né, RG? O Santos estava estudando quem podia jogar e um dos que poderia acontecer alguma coisa era o Ricardo Oliveira. Tá jogando muito e tá estafado. Tá estafado. Eu acho que hoje o Ganso... Perde a asa, viu, velho? Você acha, Angie? Não, o Ganso não machuca, o cara não machuca. Então, o Ganso não machuca. Mas sempre tem a primeira vez, vai machucar hoje. Não, você acha que ele fica abalado lá no, na vila? Na vila ele não ele joga. Fica abalado. Na vila ele começa não a jogar joga. Moeda nele. Ele não consegue jogar, velho. Na vila é impressionante. Apesar se tiver público, né? Vendeu bastante, gente? Se tiver não sei, velho, mas na vila o que acontece? Agora o Mota o Santos vive brigando pra sair da vila pra jogar aqui no Pacaembu. Tem que ver o resultado do jogo com o público. Não, eu tô falando da manifestação do torcedor. É público. Porra de manifestação, Mota. Não viaja. Você quer tirar sarro da tá público gancho, hoje cara. Na vila, velho. Público. Ah, acho que gira em torno de 10 mil. 10 mil. É, aonde? Vivo? Não. Acho que dá uns 15 mil hoje lá. Eu tinha vendido 3 mil. 6 mil, 6 mil, 7 mil. Gente, são 11 mil. Público. Velho, era cedo, RG. Jogou de asneta. Tem as cativas lá que são 4 mil, pô. Aí, precisa ver também se tem. Como tá o tempo em Santos? Deixa eu ver. Tá ruim. Velho, era cedo, gente. Pegar sereno. Os caras na Vila Belmiro tem o ossário lá pra 5 mil, tá? Não pode vender. Já começa a limitar a capacidade. Mas é verdade. Hoje o público, eu acho que não chega a 10 mil, não. Não, hein? Não, olha. Tem o cemitério lá, olha, mano. Tá nublado. Horizontal. Ah, mas olha aí, ó. Temperatura na casa dos 19 graus durante o jogo. Aí. Tá não bom. Tem previsão de chuva, evidente, evidente. Tem o cemitério vertical lá, mano. Dá pra ver a vila dele. E Cláudio Azedão, já temendo o pior, nem veio hoje. Você viu? Amarelou. Falar em Santos, apesar dele não ser, mas mora lá, hoje é aniversário do Ademir Quintino. Oh, verdade. Oh, é? Oh. Olha aí. Hoje é aniversário do Ademir Quintino. E meu também, fala a verdade. Mandar um parabéns pro Ademir Quintino. Mas de novo, aí. Que adora, né? Adora o Corinthians, né? Ele é. Ele ama. Ele tá com o Tiobinha na mão, velho, porque ele tá com medo que a gente solte aquela foto dele lá. Não, Ademir é gente boa, não faz isso não, mano. Ele beijando o símbolo do São Paulo não, quando ele jogava na categoria não, de base. Não, não sabia. Ele tem essa foto. O cara mandou pra mim aquele dia que ele veio. Tá, mas é sério. Tá louco. Ademir é parceiro. Parabéns, parabéns pro Ademir Quintino, que hoje é aniversário dele. Opa, e o que ele vibrou aí naquele tri mundial, hein? Imagina, vocês estão loucos. Ô, Ademir, mas você era reserva do Pavão, tem que ser ruim de bola pra ser reserva do Pavão. O Pavãozinho era bom. Ah, não, tinha de 1,20m. E aí, era bom, ué. Ele vibrou no tri da Libertadores. Ademir, né? Lógico. Eu vou ouvir o Ademir hoje na capital. No tri da Libertadores também ele vibrou. Tá 0-0. Não, do nosso. Vou ouvir o Ademir hoje lá. Ô, Ricardo, tudo de bom pra você, cara. Eu sou pra só mandar um abraço pra rapaziada aí. Sei que o Benjamin adora essa parte aí, mano. Mas como a gente tá trabalhando até tarde aqui, manda um abraço pro Anderson Frango, João, Paulo Preto, Adam, Everton, pra galera do futebol de terça lá, o melhor futebol do mundo. E mandar um abraço pro Zé Leandro também, tá tentando ligar, tem ligado os brothers aqui do trampo. Fazer um merchan, tá o da Ola ainda, mano? Tá, tá sim, pode falar, amigo. Da Ola, viva a pegação. Boa, mano, ganhou um kit e, top da Ola. E só a nova linha Bozano me proporciona um barbear fenomenal. Boa, ganhou o kit Bozano também, tá bom? Demorou. Abraço pro Domênico também, beijão. Boa, velho, é nóis. Atencioso pra caramba aí. Da hora, mano. É porque ele quer te papar, velho. Ele quer usar o seu kit Ola, que você ganhou agora. Não, tá sofrendo, tá fora. O Benjamin vai acabar sentando, tô correndo. Ô! Valeu, amigão. Obrigado pela audiência aí. Falou, mano. Abraço, rapaziada. Até mais. Um abraço. Alô, velhinho. Ih, alô, mano, ó, agora o negócio com a Joema tá esquentando, hein, mano. Por quê? Que hoje? Na delegacia. Por quê? Lá na cidade do Pará. Peraí que eu tô lendo aqui no. O Ximbica fez agredir. Atenção, já notícia sobre a Joelma e o Ximbica. Tudo bom, Ximbica. Ximbica. Também o cara tá provocando a mulher. Ximbica, Ximbica. Ele deu de aniversário pra ela um espelho, velho. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Ô, Sombrinha, rapidinho. Ah, pois não. É que é impressionante. Mentira, a mentira, ela incomoda as pessoas, né? Olha uma série de tweets aqui chegando, Bá. O Leco Fernandes. Beija, se a Índia, prima do Mota, ouve o programa pela net, por que ela precisa enviar a foto por Sedex? Não dá para enviar tem por gol. E-mail digitalizado? Não, ela tem a foto, tem ponto. Gol. Primo do Mano. Newton, glicerina. Newton. Primo do Mano fazendo gol no bar. Seu primo não tem vergonha não, mano, fazer essas coisas? E ó, Sombra, olá, essa falta que ele deu na gol do Inter? A falta não existiu. Vocês podem olhar, eu lance 500 vezes aí. Por isso que o juizado é ruim. E da, e da falta que foi alçada a bola na área. O Modena, que, saiu o Modena, o Modena, que é nosso parceiro, grande ouvinte. Ele fala que ele tem um primo que é indígena. Que ele não fala que foi gol porque não tinha saído gol aqui. Que se chama Oshiro. Oshiro Sakamoto, moto. Oshiro Sakamoto. O primo indígena legal, do mundo. Peraí, um pouquinho mais. Fala de novo, velho. Ai, Modena, que legal. Faz um stand-up, trouxa. Você tá onde agora mesmo escutando a gente? Eu tô aqui, trouxa, 13 anos. Manda mais mensagem que eu achei graça. Manda mais mensagem. Não, não, não, tá vai, olha aí, tem mensagem chegando aqui através do aplicativo de energia. O Lucas Batista, o estranho que tá aí, o Fábio Durante, já deu mais notícias do Palmeiras do que o Motinho em todos os anos de estádio 97. Mas quem ajudou ele? Pergunta aí, não foi te ajudei, estranho? É verdade. Eu vou dar a notícia da Joelma, pronto, espera aí. O Carlos Teixeira pergunta pro Benja se Cancún não tem árvores e avenidas largas. Não. Deve ter coqueiros, né? E areia. Olha, o Martinelli, ele fala aqui. O rodízio vai ser dia 13/9, sem conto por pessoa. Casais estão convidados. É Guarulhos. Tô falando, é swingão, velho. É legal, é legal o convite virtual que a menina tá fazendo lá. E ela fala bacana, que ela não vai participar. Ela fala, pode comer todo mundo, menos eu. Menos eu. Legal a propaganda, né, velho? Fazendo uma merchan pra esses caras aí, velho. Ah, é. Bom, vamos agora aproveitar esse momento aqui pra anunciar, atenção, como que é? Ah, olha aqui, os vencedores do concurso Categoria de Base. Categoria de Base do Estádio 97, temporada 2015-2016. Muito bem, nós fizemos aqui o concurso, lançamos o concurso para que você, ouvinte do Estádio 97, se inscrevesse através de vídeos, né? E aí nós temos aqui então os vencedores, aqueles que poderão durante um ano substituir aqui integrantes do Estádio 97 por ocasião de nossas faltas. Sim. Representando os times, não é não? Viu bem. E temos aqui então os vencedores. Atenção, é atenção. Parabéns, parabéns. Atenção, começando, atenção. Se você se inscreveu, preste atenção. Você, torcedor da Lusa, que se inscreveu. Os vencedores da categoria de base, temporada 2015 e 2016. Vai fazer falta no estádio. Nas férias do Portuga, na ausência do Portuga. Vai cair a renda da Portuguesa. Torcedores da Lusa aqui. Torcedores da Lusa que foram eleitos, mas aí pela nossa equipe. Mas postar de brincadeira, todos que se inscreveram... É isso que eu tô falando, né? A gente só não escolheu aí, todos, mano, porque senão não ia ter ninguém. Luiz Moraes, 29 anos. Parabéns, Luiz. Luiz. Parabéns. E também o Marcos Gaspar Carvalho. Esse é o 20 antigo, hein? Esse é antigo. É, atenção. Agora vamos lá. Torcedores do Corinthians. Olha lá os corintianos. Atenção, Daniel Tesser França. Daniel Tesser França. E, atenção, o Renan Sanches, de 28 anos. Então esses são os dois que, na ausência de Benja e de Mano, estarão aqui representando o Corinthians. Ou na ausência, férias. A gente vai chamar. Rachachana ou na falta de... Na falta... É, ai, que horror. Na urgência dele. É. Atenção, torcedores do São Paulo. Ah, agora. Rapaz, esse aqui, bicho. É. Sensacional. Denis Nagatomo. É. Denis Nagatomo. Japonês? 34 anos. Esse aqui ele fez um é vídeo. É um homem bomba. Não, não é aquele amigo seu. Não. Sombraviado, bomba. Sombraviado. Esse aí fez um vídeo muito espirituoso. Bom. Sensacional. Sensacional. É, sensacional. É, fez um vídeo sensacional, demonstrou muita, muita inteligência. E o Diego Peter Levitz Frota. Peter demais. Levitz Frota, de 27 anos. São os tricolores que estarão aqui na minha ausência e na ausência do Motinha. Ah, peraí. Que foi? Ué, o Modena não tá? Ah, não! Não passou! Mandou o vídeo! Ele se inscreveu? Mandou! Não tinha! Não escolheu o Modena? Pô, agora ó, doeu no coração, brother! Mandou o vídeo, não? Não. Atenção, torcedores do Santos, que farão parte da categoria de base do Estádio 97. Mas só tem que renovar cada 2 dias. Para! Né? Não, mas para. Só... A gente deixou uns reserva, mano. Com a dona Maria. Atenção. Fagner dos Santos Lázaro, 26 anos. A novela que tinha o Lázaro lá, o italiano... O Dom Lázaro. Como chamava a novela? O RGC que é noveleiro? O Lima Duarte fazia o Dom Lázaro, que ele ficou... Ah, eu quero o melão, lembra que ele falava? Eu quero o melão. Quero melão. Como chamava essa novela, pedido? Tia Silva Pfeiffer, não era? Na novela também? Silva Pfeiffer. Sumiu, né? Mas não era das nove. Acho que tá na Record. Acho que era. Acho que era das seis. Não era das nove, não. Não, na época era a novela das oito. Não era das nove, não. E o jogo passava às 9:30. É. O tema era o Salvador da Pátria, mas outra novela. E o Santos? E o Santos? Fagner dos Anjos Lázaro. Fagner. Ó, Santos, Anjos. Anjo. Né? É, até Santos. E Rodrigo Aparecido Araújo Silva, 28 boa, anos. Boa, olha boa. Aí. Dois santistas. Agora vamos aos palmeirenses. Os palmeirenses, olha aí. Leonardo Botti. Leonardo Botti, 39 anos. E o Ricardo Manzini Laurenti, 19 anos. Ricardo Manzini Laurenti, 19 anos. Então esses são agora os componentes da categoria de base do Estádio 97 que serão convidados aqui ocasionalmente, substituírem os integrantes do estádio quando nós estivermos em falta, férias. Adoentados. Vai ter um dia aí, vai. Em breve, um dos dois vai estar aqui, hein? Vai estar fazendo casamento, Dudu? Eu tenho sexta-feira, não, a última do mês, aí eu tenho um casório. Boa, Olha aí, né? Verdade. Eu em breve vou ter que viajar. Também já vai ter Xaná Tová. Eu tenho carnaval. Tem uma viagem marcada Roxaná, não pra essa semana. Roxaná, Xaxaxaxá. Eu tenho carnaval. Chefinho, por favor. Vem de novo aí pra mim. Só Vila Maria. Vá, vem aí, puxa aí. São Paulo, fala o nome. Você quer quem? Eu quero ver se tá aqui, ó. São Paulo, peraí. Denis, Nagatomo, Diego, Bertelevitz. Frota. E o Modena, mas você não? Tem certeza? Ele deve ter ficado em terceiro lugar. Não ficou. Não. Modena, tenta outra vez. Mas o Modena é talentoso. Tenta outra vez, manda Twitter, manda bastante. O Modena é legal, cara. Bom, esse é o Estádio 97. Parabéns aí aos vencedores do concurso, categoria de base do Estádio 97. Né? Durante um ano estarão aí ocupando aí essa, o posto aí de banco de reservas aí do Estádio 97, tá bom? A produção vai manter contato com vocês. Parabéns! E parabéns também a todos, né? Ou pelo menos muito obrigado a todos que mandaram o seu vídeo. Foram, olha, eu não sei quantificar, mas... Bastante. Deu um trabalho fenomenal, cara, porque a gente procurou... filtrar da melhor maneira possível. Deu olhamos, um trabalho danado. Olhamos. Muito obrigado a todos que participaram, que se inscreveram e mandaram os seus vídeos, tá bom? Estádio 97 tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Continua 0x1, ô Domênico? 1x0, Inter? 1x0 e o Palmeiras não está bem. Não está bem. Mas o Inter também não está essa coisa. Está um jogo feio, velho. Da Alessandro saiu. Saiu? Saiu. Com cara de choro. Entrou o Alex. Foi expulso? Não, ele tomou amarelo. E deu assistência do gol. Benjinha, vamos falar da Essia? Vamos falar da Essia. O Rafa Horne mandou vídeo aqui ou não? Não, porque pode falar. Tá me devendo um apartamento, hein? Porra! Pô, cobre isso logo, pô! Eu apostei! Tá me devendo um apartamento, hein? Caramba. Porra, velho. Já apostou. Apostou, tem que pagar. Se eu cobrar ele e ele te pagar... ganha uma comissão. É uma coisa que vai fazer por mim. Claro. Olha só, amigo. Faz-me rir. Todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é? Bom, eu vou te dar uma dica. Procure uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. E eu vou te falar. Só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, um atendimento transparente e personalizado, e uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. E quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 92% dos clientes comprariam essa de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. E aproveite para conhecer a Esser Store. Avenida Adolfo Pinheiro, 1187 Santo Amaro. Avenida Adolfo Pinheiro, 1187 Santo Amaro. Aproveite e acesse esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração pro Rafa Horn, pro Alan, pra Paula Gil, pro Guilherme, que já mandou um WhatsApp, que já tá lá na Arena Corinthians. O Guilherme falou que a galera chegando em massa, já tá lá. Aí sim, ele tá, mano, na Oeste Superior. Hã? Não, o Guilherme. Ah. Guilherme da Esser, tá lá, corintiano doido ele. Quase que o Palmeiras faz gol. Gol do Atlético Mineiro, Leonardo Silva de... O Atlético 2-0. Ah, mas pegou o bônus round da rodada, né? É. O Atlético tá na casa. Mas às vezes é outro jogo, né, mano? Outro dia o Atlético pegou um bônus round e se ferrou, né? Não, peraí, só o Estranho no Ninho que vai se despedir agora, né, Estranho? Fábio. Muito obrigado, queria agradecer a todos por estar aqui com vocês, obrigado. É bem legal, muito legal mesmo. Valeu. É, mandar um beijo pra minha esposa, a Joyce, falar que eu amo ela. Vai levar um cartãozinho pra Joyce. Obrigado, RG. É, mandar um beijo pros meus irmãos, Leandro, Bia, pra todo o pessoal do grupo do WhatsApp que tá me escrevendo aqui direto, os goleiros que jogam, treinam comigo lá no Zet, que eu fui treinar... Você treina no gol lá no Zet? Treino no Zet, eu fui treinar porque eu conheci aqui o Zet, quando o Zet veio falar aqui do Fechando o Gol, por isso que eu fui treinar lá. Porque as pessoas que ouvem Estádio 97 também gostam de treinar no gol. É. Compram comida de cachorro. É verdade. E... Fazem número 2. Mandar um abraço pra todos os goleiros lá do Fechando o Gol, pra todo mundo que... pro futebol de terça também, pro pessoal da minha empresa, tanto do meu escritório... Para as meninas, para o pessoal da Galeazzi e para todo mundo mesmo. Beleza, cara. Muito obrigado. Obrigado. Sua participação. Valeu, Estranho. Muito bacana aqui, viu? Obrigado. Valeu, cara. Legal mesmo. Valeu, valeu, Estranho. Obrigado. Pô, diga, Maurício. É, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Elvin Ribeiro, aqui para a filha dele, a Isabelle, que gosta muito do Estádio 97. Mandar um beijo também pra Renata, que é diretora do Colégio Elite da Zona Norte. É bom, beleza? Já ir preparando mesmo. Preciso mandar um abraço. Né? Porque depois da criança, essas coisas, é... escola particular, é bom, mano. Faz bem. Gêmeos ainda. Um abraço aqui pro Ironildo. Ironildo aí, palmeirense fanático, e um grande abraço pro Ironildo aí. E um parabéns pro Ademir Quintino, que hoje é nível parabéns, do Ademir Quintino. Sim. Parabéns ao Ademir Quintino, que vai ganhar um presente. Tricolor vai te dar um presentaço hoje, Quintino. É, e tamo junto, Modena. Tá louco? E um parabéns pro primo do Heron aí, o Alê, que faz aniversário. Alê. E parabéns, Alê, Heron, pro Charles. E parabéns pro Rodrigo Beleza. Santos Queiroz, que foi o cara que levou a camiseta do Estádio 97. Ah, Queiroz, que ele aproveita bem. Perfeito, Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Ah, esqueci, um abraço pra todos os indígenas primos do Mota. Pra Kate, a Kelly, pro Malcolm, pro John. Não, e tem um que Peter. Chama Maxwell, tava vendo aqui. Você é mentiroso. Vou te mostrar aqui. Nossa, o Mota tá ficando doente. Quer apostar? Você não paga. Teu brioco? Brioco. É? Bom, bunda de urso. Estádio volta amanhã às 5h30 da tarde no oferecimento da Acer, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Falou, gente! Até amanhã! Tchau, tchau! Programe-se! Lunch Break! As melhores da balada na hora do almoço! De segunda a segunda, meio-dia. Energia. Finalmente o mistério se desfez. A nossa querida véia foi encontrada presa na torre de um castelo. E a Energia 97 fará uma festa convidando você a salvá-la. Vem aí, a festa da véia no castelo. Por favor, alguém venha me salvar. 16 de outubro, no Monte Castelo Eventos. Com duas pistas. Em dois castelos medievais. No Castelo Avalon, a pista Lords of St. Paul. Com os DJs do Energia na Véia. O retorno da banda Metrô. No Castelo Rei Arthur, a pista Kings of ABC. Com os DJs que se destacaram na história dos grandes clubes do ABC. E mais. Quem libertar a véia da torre ganhará uma cabine pro navio Energia na Véia, temporada 2016, com direito a acompanhante. Festa da Véia no Castelo. 16 de outubro, no Monte Castelo Eventos, em Mauá. Ingressos à venda no site ingressorapido.com.br. Também nas lojas Tentbit, lojas Sofner do Shoppings, LZ Music, Galeria Ouro Fino, na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Informações no site festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção exclusiva. Energia 97 FM.

seems there's no change. Now you wanna get out of the game. Now you wanna get out of the game. Now you wanna get out of the game. Now you wanna. Yeshua.